o Meu Exército. Cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo termina no dia 31 deste mês. Até o momento, 20.002.908 contribuintes acertaram as contas com o Leão. O número equivale a 61,3% do previsto para este ano. O balanço foi divulgado pela Receita Federal. No horário de Brasília, 5 horas e 59 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Da CBN. Apresentação, Cássia Godoy. 6 horas, 1 minuto, um ótimo dia para você que acompanha a partir de agora o Jornal da CBN, edição deste sábado, dia 15 de maio de 2021. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, tem o quadro de saúde considerado irreversível. Ele está internado desde o último dia 2 para tratar um câncer. A repórter Marcela Marcos fala ao vivo do Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, e atualiza as informações. Marcela, bom dia. Bom dia para você também, Cássia. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. É isso, a informação de que o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, tem o quadro de saúde irreversível foi confirmada ontem à noite pela equipe médica responsável pelo tratamento que ele faz contra o câncer no sistema digestivo. Esse tratamento desde 2019. Ele está internado, o prefeito está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, e é acompanhado pela família. Portanto, desde ontem à noite está sendo acompanhado pela família. Ele está sendo medicado com sedativos e analgésicos. Bruno Covas foi internado pela última vez no dia 2 de maio, quando fez o pedido de afastamento do cargo por 30 dias, por entender que não conseguiria cumprir a agenda de prefeito e fazer o tratamento ao mesmo tempo. Ele chegou a ser transferido para a UTI e entubado para conter um sangramento na região do estômago logo após a internação. E na terça-feira passada, os médicos retiraram a ventilação mecânica e o transferiram para a unidade de terapia intensiva. No dia 6, ele teve um sangramento residual no estômago, passou a fazer radioterapia para tentar reverter o quadro, e esse havia sido, até então, o último boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês, até ontem, né, quando ontem à noite foi divulgado esse boletim médico dizendo que o quadro de saúde do prefeito é irreversível. Então, nós continuamos aqui no Hospital Sírio-Libanês e qualquer novidade a gente volta a informar aqui para os nossos ouvintes. Cássia. Muito obrigada. Esta é a Marcela Marcos, que vai seguir no Hospital Sírio-Libanês acompanhando todas as informações a respeito da saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. Vamos agora a outros destaques deste sábado. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus que autoriza o ex-ministro Eduardo Pazuello a se manter em silêncio durante o depoimento à CPI da Covid. O direito, no entanto, só vale para perguntas cujas respostas possam incriminar o general. Os questionamentos sobre a ação de outras pessoas no combate à pandemia terão de ser respondidos pelo ex-ministro. O relator da investigação, Renan Calheiros, comemorou a decisão. Nas redes sociais, ele disse que o interrogatório não busca confissões, e sim acusações sobre terceiros. Renan ainda afirmou que outros depoentes falarão sobre Pazuello e, por isso, a decisão não atrapalha o trabalho da CPI. O pedido para Pazuello se manter calado à CPI da Covid foi feito pela Advocacia Geral da União. Para o senador Eduardo Braga, líder do MDB, o habeas corpus faz com que o depoimento do ex-ministro seja ainda mais importante. A CPI poderá recorrer da decisão. Agora, na minha opinião, do ponto de vista político, foi um erro. Porque, na realidade, ele, na condição de testemunha, não tinha por que ter receio de falar, se é que ele não deve nada, se é que ele tem a consciência tranquila dos atos dele. Agora, a partir do momento que ele vê problema nisso, é preciso ouvi-lo para entender por que que ele vê problema, de que forma ele está preocupado. Preciso ouvir o lado dele. O senador Rogério Carvalho, do PT, diz que a CPI vai expor o que aconteceu, com ou sem Pazuello. Bastava ser sincero e dizer: eu pensava assim, mas o presidente queria que fosse assim. Eu tenho uma responsabilidade porque não saí do ministério, mas porque eu tinha um compromisso daquilo que eu podia fazer, mas aquilo que eu gostaria de ter feito, não fiz porque o presidente pensava diferente. Bastava ele dizer a verdade, porque veja, em algumas coisas ele foi muito diligente, mas naquilo que importa para conter uma pandemia, o presidente não deixava nem ele, nem deixou o Taixe, nem o Mandetta e nem o Queiroga terá autonomia. Nesta sexta-feira, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, se reuniu com senadores governistas para definir a estratégia da defesa do governo na próxima semana. Na saída, o senador Marcos Rogério defendeu que Pazuello responda todas as perguntas, mas destacou que o habeas corpus é importante para o general se proteger. Essa é uma questão de foro íntimo. Se alguém teme pela sua liberdade, é um direito dele recorrer à justiça e pedir um habeas corpus preventivo. E a par dos últimos acontecimentos da CPI, do nível de ameaças que vinha acontecendo dentro da CPI, respeitosamente, acho que ele agiu dentro do direito dele. Agora, se você me pergunta se ele deve ficar em silêncio, a minha opinião é que não deve ficar em silêncio. O HC não é para garantir silêncio. O HC é para garantir proteção contra arbitrariedade. Pazuello prestará depoimento na quarta-feira. Ele prepara, com assessores da Casa Civil, uma apresentação em ordem cronológica de todas as ações do Ministério da Saúde para compra de vacinas e envio de oxigênio a Manaus. Apesar de ter conseguido habeas corpus, Pazuello tem dito a auxiliares que não pretende se calar diante das perguntas. Mas o salvo-conduto pode ser utilizado pelo ex-ministro, apesar de ter uma abrangência menor que a esperada pela defesa de Pazuello. Agora são 6h07. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a assinatura do contrato definitivo entre o Brasil e a farmacêutica Pfizer para a compra de mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito no Rio durante a vacinação de atletas que vão participar das Olimpíadas de Tóquio. Segundo Queiroga, com esse novo contrato, será possível chegar à meta de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até o fim do ano. O objetivo do Ministério da Saúde é, até o final do ano, ter esse público todo imunizado. Hoje, assinamos o contrato de maneira definitiva com a Pfizer, com mais 100 milhões de doses de vacinas. Então, com esse esforço, nós temos a confiança que conseguiremos atingir essa meta. A meta agora, segundo o Ministério da Saúde, é alcançar a aplicação de 2 milhões de doses por dia. Queiroga voltou a dizer que o Brasil é o quinto país que mais vacina sua população no mundo atualmente. Depois do mal-estar provocado pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que o coronavírus pode ter sido produzido em laboratório, o ministro fez questão de reforçar que não existe qualquer problema diplomático com a China. É um parceiro comercial importante do Brasil. O Brasil integra um bloco econômico com a China, chamado de BRICS. Eu me reuni já pelo menos duas ou três vezes com o embaixador Yang Guaming, e não há nenhum problema diplomático do Brasil com a China. A Fiocruz, inclusive, recebeu recentemente IFA proveniente da China. Questionado sobre a recusa do governo federal à vacina da Pfizer no ano passado, Marcelo Queiroga afirmou que não cabe a ele julgar ninguém, que é apenas o ministro e que só pode responder pelo contrato feito agora com a empresa. 6:09. O Instituto Butantan não tem previsão para retomar a produção de doses da Coronavac. A retomada depende da entrega de 10 mil litros do insumo farmacêutico ativo, mas o envio ainda não foi liberado pelo governo chinês e não há previsão para que isso aconteça. Nessa sexta-feira, foram entregues ao Ministério da Saúde as últimas doses produzidas com o IFA recebido em abril. Em meio à paralisação da produção da Coronavac por falta de insumos, o Estado de São Paulo entregou ontem ao Ministério da Saúde as últimas vacinas produzidas com o lote do insumo farmacêutico ativo recebido da China em abril. O envio foi de 1 milhão e 100 mil doses. A produção está completamente suspensa e a retomada depende da liberação pelo governo chinês de um lote de 10 mil litros de IFA, que poderão ser usados na produção de mais 18 milhões de doses, suficientes para as entregas previstas para maio e junho ao governo federal. A expectativa era de que pelo menos 3 mil litros fossem liberados até hoje, mas não há mais previsão para a chegada da matéria-prima. O governador João Dória voltou a acreditar o atraso a um entrave diplomático causado por declarações do presidente Jair Bolsonaro. Como sabem, temos um entrave diplomático, fruto de declarações inadequadas, desastrosas, feitas pelo governo federal contra a China, contra o governo da China e contra a própria vacina. Os brasileiros não pensam como o presidente da República do Brasil. Os brasileiros continuam agradecendo à China por ajudar a salvar vidas. E as ofensas que foram proferidas representam não apenas a ofensa ao povo chinês e ao governo da China, mas ofensa também aos brasileiros. Nesta sexta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou a chegada, no próximo dia 22, de uma nova remessa de IFA para a produção da vacina Oxford-AstraZeneca. Outra carga deve chegar no dia 29. Ainda assim, a Fiocruz também vai precisar suspender a produção de imunizantes na próxima semana, até que a matéria-prima seja entregue. Apesar da paralisação da produção da Coronavac por falta de insumos, o Estado de São Paulo tem vacinas suficientes para cumprir todo o cronograma de imunização anunciado até o momento. O governo admite a possibilidade de precisar diminuir o ritmo, mas a vacinação dos grupos anunciados até o próximo dia 21, que inclui pessoas com deficiência e comorbidades, está garantida. O Butantan finalizou na última quarta-feira a entrega dos 46 milhões de doses de Coronavac do primeiro acordo assinado com o Ministério da Saúde. Com a entrega das doses dessa sexta, o Butantan começa a cumprir o segundo contrato de 54 milhões de doses que devem ser enviadas até setembro. Ao todo, 47 milhões 212 mil doses de Coronavac já foram entregues ao Programa Nacional de Imunização. Você está acompanhando os destaques deste sábado do Jornal da CBN. O Ministério da Educação informou que não tem dinheiro para bancar o Enem deste ano e que não há verba para as bolsas de mais de 90 mil cientistas. A pasta prevê gastos de mais de 794 milhões de reais com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O ministro Milton Ribeiro pediu o desbloqueio de 2 bilhões e 700 milhões de reais, além da suplementação de 2 bilhões e 600 milhões. As informações estão em um ofício enviado ao Ministério da Economia e que foi obtido pelo jornal Estado de São Paulo. Documentos internos do INEP, obtidos pela CBN, mostram que o próprio Instituto já prevê a realização do Enem deste ano somente em 2022. Pelo calendário interno, as provas serão aplicadas em 16 e 23 de janeiro. O presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputado Israel Batista, prepara um requerimento pedindo informações sobre o adiamento do Enem. Para o deputado, não se pode deixar o Enem fora da previsão do orçamento deste ano. A ausência da avaliação nas metas globais de 2021 no INEP nos preocupou bastante. Depois, essa indefinição da data. E nós entendemos, portanto, que é preciso definir um planejamento orçamentário e logístico com as devidas medidas sanitárias. O Enem não pode ser ignorado no orçamento. Também não é possível deixar que os alunos convivam com uma dúvida tão persistente em relação a essa prova importante. Pelo calendário habitual, as provas do Enem acontecem sempre entre novembro e dezembro. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, frisou que se o Enem for aplicado só em janeiro, os alunos podem ser prejudicados. Eu acho importante que o Enem seja realizado neste ano para que os resultados sejam divulgados em janeiro ou começo de fevereiro do ano que vem, para não atrasar o ano letivo ano que vem. Né? O Brasil está sofrendo muito, é um dos países do mundo mais afetados pela pandemia, né? E nós não podemos prejudicar mais um ano letivo para os estudantes brasileiros. Oficialmente, o INEP garante orçamento suficiente para realizar o Enem e disse que está concluindo o processo de planejamento e elaboração do cronograma de aplicação da prova. O governo brasileiro decidiu proibir a entrada de passageiros que venham da Índia ou em voos que tenham passado pelo país asiático. A decisão de restringir os voos que partem da Índia em direção ao Brasil é uma tentativa do governo de conter a chegada de uma variante do coronavírus que tem gerado preocupação da Organização Mundial da Saúde. A OMS emitiu um alerta para que todos os países adotem medidas para evitar a entrada dessa nova cepa identificada no país asiático em seus territórios. A Casa Civil informou que recebeu no dia 4 de maio uma recomendação da Anvisa para adotar a restrição de voos. O documento também orienta a adoção de uma quarentena a todos os brasileiros e estrangeiros vindos do país asiático e de qualquer outro lugar do mundo no momento, diante do cenário crítico da pandemia. Desde o recebimento da recomendação para restringir os voos, a Casa Civil informou que fez reuniões com a própria Anvisa e demais ministérios envolvidos para minimizar prejuízos com a decisão. A portaria do governo federal prevê a liberação de voos de cargas vindos da Índia. O objetivo é evitar prejuízos econômicos e de saúde, uma vez que o país recebe insumos produzidos na Índia e são usados nas vacinas contra a Covid-19 feitas no Brasil. Atualmente, existem restrições aos voos vindos do Reino Unido e da África do Sul que tiveram escala nesses países por causa de variantes de coronavírus identificadas nessas regiões. Quem vem de outras partes do mundo, inclusive brasileiros, é obrigado a apresentar teste RT-PCR negativo não reagente para Covid-19 e preencher a declaração de saúde do viajante para conseguir entrar no país. 6:16 agora. Em meio a uma campanha do presidente Jair Bolsonaro contra a segurança do sistema eleitoral brasileiro, o presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral não tem nada a esconder e, sem citar diretamente o nome do presidente, Luiz Roberto Barroso classificou a defesa pelo voto impresso como teoria conspiratória. Quem aproveitaria a fraude ao presidente do TSE? Eu tenho dificuldade de entender qual é a teoria conspiratória que imagina, primeiro, que nós todos estejamos querendo fraudar na mesma direção e que pessoas como nós possam ter interesse em fraudar o processo eleitoral. Nós somos pessoas que lutamos pela democracia no Brasil. A democracia pressupõe integridade e nós zelamos por essa integridade. Em comemoração aos 25 anos da urna eletrônica, Barroso lançou uma campanha de defesa do sistema. Ele garantiu que o processo é transparente, seguro, de confiança e auditável. Em um momento que avança no Congresso a discussão do voto impresso com a criação de uma comissão para debater o projeto da deputada Bia Kicis, Barroso considerou incoerente o discurso de quem defende a medida, avaliando o voto em papel como inútil do ponto de vista da fraude. Eu acho que seria inútil relativamente ao discurso da fraude, porque esse é um discurso político. Nos Estados Unidos havia voto impresso. Boa parte das pessoas que defendem o voto impresso no Brasil afirmaram que houve fraude nas eleições americanas. Portanto, nós ficaríamos no mesmo lugar. Nós não temos nada, absolutamente nada a esconder. Aqui se joga limpo, com transparência, e todos os integrantes da sociedade brasileira podem, de boa fé, acompanhar cada passo do que se faz aqui dentro. Barroso anunciou ainda a criação de uma comissão externa e independente para acompanhar todo o processo de votação eleitoral dentro do TSE. A expectativa é de que até o final deste semestre, o grupo já esteja atuando para começar a preparação das eleições no segundo semestre. O colegiado vai ter a participação de universidades, instituições públicas, entidades de tecnologia da informação, da sociedade civil e do Congresso Nacional. 6h19. Palmeiras no ataque, a bola pela esquerda para Scarpa na área, finta no zagueiro, vai fazer! Na trave! Volta, Rony pro gol! Sabe quem faz? Em Bragança Paulista, sabe quem faz? Rony! Duas partidas na noite de ontem definiram os dois últimos classificados para as semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras garantiu vaga após derrotar o Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista. O gol da equipe Alviverde foi marcado pelo atacante Rony. O Verdão será o adversário do Corinthians amanhã, às 16h, por uma vaga na final. Lá vem a Ferroviária pela meia, toque na área para Bruno Mesenga, ele gira, bate! Gol! Da Ferroviária! Ferroviária! E é uma bola recuperada pela Ferroviária aqui no campo de ataque. O passe feito bonito para Bruno Mesenga, que recebe na área. No Morumbi, o São Paulo superou a Ferroviária por 4-2 e vai enfrentar o Mirassol amanhã às 20h30 da noite. E hoje também é dia de Mundo Corporativo aqui no Jornal da CBN. Hoje no Mundo Corporativo, vamos nos dedicar a falar sobre as novas gerações, de como os mais jovens devem se preparar para o mercado de trabalho. Nossa convidada é Carolina Utimura, que está com 26 anos. Ano passado, ela assumiu o cargo de CEO da Eureka, uma empresa que faz a seleção para vagas de estágio e de trainee. Na conversa que eu tive com a Carolina, ela falou também da grande mudança que o Brasil deveria fazer para aproveitar o que chama de jovem potência do país. Muita parte dos jovens, eles passam pela escola sem, às vezes, habilidade de interpretação de texto ou de fazer algumas contas matemáticas mais básicas evoluídas, assim, né? Então, quando a gente fala muito sobre transformação digital, indústria 4.0, a gente também tem que falar de uma revolução educacional 4.0. O Mundo Corporativo começa às 8h10 da manhã. Antes, eu recebo Jaime Troiano e Cecília Russo, que comentam a mudança da relação das marcas com filmes e novelas, uma mudança que ocorreu ao longo do tempo. O Sua Marca Vai Ser um Sucesso começa às 7h55 da manhã. Até mais. Estes são alguns dos destaques que você acompanha a partir de agora em detalhes aqui no Jornal da CBN, do qual você já participa também, mandando a sua mensagem para cá, pode ser por e-mail, você pode escrever para o cassia.godoy@cbn.com.br. Pode também assistir a nossa programação, além de ouvi-la. Isso lá no nosso site, cbn.com.br. Dá para nos assistir também no Twitter, no @CBNOficial, no nosso canal no YouTube e ainda no Globoplay. Você fica agora com notícias da sua região. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abquim.org.br/reiki. Acompanhe os destaques do repórter CBN, mesmo nos momentos de ouvir música. O podcast com as principais notícias do Brasil e do mundo está no caminho diário do Spotify. Acompanhe a playlist sem deixar de ficar bem informado. Nós temos, neste momento, aqui na região oeste da cidade de São Paulo, 16 graus.

Você sabia que a CBN tem um podcast com o melhor do nosso jornalismo, que reúne as principais notícias do dia em menos de meia hora? No Panorama CBN, eu, Bianca Santos e Juliana Prado resumimos os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em apenas um play. Tudo com a credibilidade da CBN, para você acompanhar conteúdos exclusivos com a assinatura inconfundível da nossa reportagem e as análises dos melhores comentaristas do Brasil. Para saber de forma leve e rápida o que está acontecendo, é só escutar o Panorama CBN, que está disponível em duas edições diárias, de manhã e à noite. Baixe agora mesmo o podcast no aplicativo da CBN ou no app que você já está acostumado a ouvir, como Globoplay, Spotify, Apple, Cashbox, Google e Alexa. Muitos ouvintes já participando da nossa programação nesta manhã e participando por diferentes canais. Já tem gente mandando o WhatsApp para cá. O Márcio Nilo, que é lá do Recife, mandando mensagem pra gente, mandando bom dia, muito obrigada, Márcio. Quem também já escreve pra gente aqui de São Paulo, o Milton Verzola, desejando um bom plantão, agradeço, viu, Milton? E também tá sempre conosco e mandou já a mensagem pra gente, é o Rodrigo Araújo, de Jacareí, aqui em São Paulo. O Rodrigo, ele trabalha no período da noite, no período da madrugada, tá voltando agora pra casa de mais uma noite intensa de trabalho. Bom descanso pra você, Rodrigo. Quem também escreve pra gente, manda mensagem de bom dia, mais um ouvinte da região nordeste do país, tá lá na cidade de Caruaru, nosso ouvinte Jurandir, obrigada Jurandir por acompanhar a nossa programação. O que acontece? Às vezes a gente fala aqui no horário local a respeito de alguns ouvintes que estão fora de São Paulo. É que estes ouvintes, muitos deles, nos escutam pelo aplicativo. Quando você acessa o aplicativo da CBN, você tem a possibilidade de escolher a cidade em que você vai ouvir, mesmo que não seja a cidade em que você está. Quem também manda mensagem pra gente aí através do chat do nosso canal no YouTube, nosso ouvinte Ismênia Costa. Aliás, a Ismênia foi a primeira a entrar no nosso canal hoje. Bom dia pra você, Ismênia. Muito obrigada pela companhia. A Maria Oliveira também tá aqui conosco. Vacina pra todos, é isso aí. O Rogério Santos, bom dia, Rogério. Luiz Ângelo também tá conosco. O Sérgio já mandou mensagem pra cá, o Sérgio Banhos. Quem também escreve pra gente, muitos outros ouvintes, o Marcos escreveu pra cá, o Rodrigo tá aqui com a gente no chat também, a Olga Ferreira dos Santos, muito obrigada a todo mundo que escreve. Jornal da CBN. 6:37, prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, segue internado em São Paulo e tem o quadro de saúde considerado irreversível. Quem está acompanhando é a repórter Marcela Marcos. Marcela. Cássia, a informação de que o prefeito licenciado Bruno Covas tem o quadro de saúde irreversível, ela foi confirmada ontem à noite pela equipe médica responsável pelo tratamento que ele faz contra o câncer no sistema digestivo desde 2019, e ele está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, e é acompanhado pela família desde ontem à noite. O prefeito está sedado, sendo medicado, né, com sedativos e analgésicos, foi internado pela última vez no dia 2 de maio, quando fez o pedido de afastamento do cargo por 30 dias do cargo à frente da prefeitura, por entender que não conseguiria cumprir a agenda de prefeito e fazer o tratamento ao mesmo tempo. Ele chegou a ser transferido para a UTI, chegou a ser entubado para conter um sangramento na região do estômago logo após a internação. Na terça-feira passada, os médicos retiraram essa ventilação mecânica e o transferiram para a unidade de terapia semi-intensiva. No dia 6, ele teve um sangramento residual no estômago e passou a fazer radioterapia para tentar reverter o quadro. Esse havia sido até então o último boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. Recentemente, Bruno Covas fez uma publicação nas redes sociais em homenagem ao avô Mário Covas pelos 20 anos da morte dele, Mário Covas, que morreu de câncer em março de 2001. Ele também fez posts ao lado de aliados políticos como o governador João Dória e o prefeito em exercício Ricardo Nunes, que o visitaram no hospital na última semana.

desde o ano passado, quando começou a pandemia, ficou um pouco mais difícil, né? O pessoal não tá viajando e tal, então fica mais difícil de trazer de fora. E meio que obrigou, assim, a gente também a ficar mais de olho nessas promoções e ofertas aqui no Brasil mesmo. O comentarista de tecnologia da CBN, Tarcísio Veloso, diz que apesar da alta carga de imposto sobre os produtos importados, o consumidor brasileiro continua atraindo as empresas. No fim das contas, o que a gente tem é algumas empresas que tentam segurar as pontas, lançar aparelhos mais baratos e menos sofisticados aqui no país, e outras que desistiram de operar nesse nosso mercado ou mesmo no mercado de dispositivos móveis. Temos como exemplo a Sony e a LG. Mas existe o caminho inverso também. Tanto que nos últimos tempos a gente viu a chegada da Realme, que é uma empresa novata do setor de eletrônico e que desembarcou no Brasil agora, no finzinho de 2020. No caso dos aparelhos da Apple, a empresa não fornece informações sobre a diferença de valores para outros países. Apesar de preços exorbitantes, o Brasil continua sendo um mercado prioritário para a companhia. Com colaboração de Arthur Ferreira, de São Paulo, Marcela Lorenzetto. Uma versão dessa reportagem especial com mais detalhes e novos depoimentos está no podcast CBN Especial. É de graça e está disponível em todos os principais aplicativos de podcast e também no nosso site. 6h44. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. 6 horas 46 minutos, temos agora informações com a Gabriela Rangel a respeito de uma interdição em uma das linhas da CPTM. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. O alerta é para quem pega a linha Nova Esmeralda da CPTM, o trecho entre as estações Ceasa e Cidade Universitária, ficará interditado durante todo o fim de semana. Os passageiros que precisam fazer esse percurso têm ônibus Paese à disposição nas estações. Na hora da baldeação, os passageiros são orientados sobre qual caminho seguir, além de receber uma passagem para entrar no trem quando retornarem à CPTM, né, depois de desembarcar aí desse ônibus da Operação Paese. Essas orientações foram passadas pela companhia. A interdição acontece por conta de obras da prefeitura na Ponte do Jaguaré, que fica entre as estações interditadas. O trajeto de Paese, da estação Cidade Universitária até a estação Ceasa, é de cerca de 10 minutos. Já o caminho contrário pode durar até 30 minutos de ônibus. Cássia. Muito obrigada. Essa foi a Gabriela Rangel, que volta ao longo do Jornal da CBN trazendo outras informações aqui da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo que, por enquanto, tem céu encoberto. Temperatura, vamos dar uma olhadinha qual a temperatura agora aqui na capital paulista. São 16 graus e logo mais a gente vai saber como fica o tempo em todo o estado neste sábado. Ao longo aqui da nossa programação, a gente vai trazendo a informação da previsão do tempo para esse fim de semana. Ainda estamos no outono, mas já temos em algumas regiões do estado aquelas temperaturas características do inverno, temperatura mais baixa. Por enquanto, nenhum sinal de chuva na cidade. Em relação ao trânsito pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo, até este momento, a Companhia de Engenharia de Tráfego não registra lentidão na cidade. Agora, se você está dirigindo e encontrou congestionamento, quando chegar ao seu destino, mande sua mensagem para cá. Escreva para a gente para o 999-11-9981. Jornal. Jornal da CBN. Sob nova direção, a Petrobras disse que vai manter a política de preços dos combustíveis, que hoje é baseada nas regras do mercado externo, mas a estatal prometeu aumentar o espaço entre um reajuste e outro. A atual política de preços dos combustíveis da Petrobras vai ser mantida, mas com mudanças. As revisões de valores continuam seguindo o padrão do mercado externo, mas passarão a ter uma frequência intermediária. Isso quer dizer que haverá um espaço maior entre um reajuste e outro. As informações foram passadas pela diretoria técnica da empresa durante entrevista coletiva online para a apresentação do balanço trimestral da companhia. Diretor de comercialização, Cláudio Mastella, destacou durante a coletiva que a companhia já praticou reajustes de várias formas, com frequência maior ou menor. Agora, a ideia é tentar um caminho do meio, mas baseado nas mesmas práticas que ditam o mercado internacional. Desde o início de 2021 até meados de março, o preço dos combustíveis no Brasil sofreu sucessivas altas, o que levou à troca de comando na Petrobras. A mudança foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Roberto Castelo Branco foi retirado do comando da estatal e substituído pelo general Joaquim Silva Luna, que não participou da coletiva desta sexta-feira. Apenas o corpo de diretores técnicos falou à imprensa. Mais cedo, num evento online para investidores, Silva Luna gravou um vídeo citando, em linhas gerais, as políticas e estratégias da empresa para esse ano. Petrobras teve um lucro de R$1,167 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Os números mostram uma forte reação no volume de negócios, uma vez que no mesmo período de 2020, a empresa registrou prejuízo de R$48,5 bilhões. Do Rio de Janeiro, Juliana Prado. Seis horas e 50 minutos, o governo brasileiro decidiu proibir a entrada de passageiros que venham da Índia ou em voos que tenham passado pelo país asiático. A recomendação foi feita pela Anvisa há 10 dias, devido a uma nova cepa do coronavírus identificada na Índia. A decisão de restringir os voos que partem da Índia em direção ao Brasil é uma tentativa do governo federal de conter a chegada de uma variante do coronavírus que tem gerado preocupação da Organização Mundial da Saúde. A OMS emitiu um alerta para que todos os países adotem medidas para evitar a entrada dessa nova cepa identificada no país asiático em seus territórios. A Casa Civil informou que recebeu no dia 4 de maio uma recomendação da Anvisa para adotar a restrição de voos. O documento também orienta a adoção de uma quarentena a todos os brasileiros e estrangeiros vindos do país asiático e de qualquer outro lugar do mundo, no momento, diante do cenário crítico da pandemia. Desde o recebimento da recomendação para restringir os voos, a Casa Civil informou que fez reuniões com a própria Anvisa e demais ministérios envolvidos para minimizar os prejuízos com a decisão. A portaria do governo federal prevê a liberação de voos de carga vindos da Índia. O objetivo é evitar prejuízos econômicos e de saúde, uma vez que o país recebe insumos produzidos na Índia que são usados nas vacinas contra a Covid-19 feitas no Brasil. Atualmente, existem restrições aos voos vindos do Reino Unido e da África do Sul ou que tiveram escala nesses países por causa de variantes do coronavírus identificadas nessas regiões. Quem vem de outras partes do mundo, inclusive brasileiros, é obrigado a apresentar testes RT-PCR negativo não reagente para a Covid-19 e preencher a declaração de saúde do viajante para conseguir entrar no país. De São Paulo, Júlio Vieira. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a polio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva. Temos mensagens aqui dos nossos ouvintes. Aqui na capital paulista, o céu está bem encoberto, mas em outras regiões aqui do estado, o sol já vai aparecendo. Eu recebi uma mensagem da Eliana, uma linda foto do amanhecer na cidade de Araraquara. O sol já brilhando por lá, céu limpo. Muito obrigada, Eliana, pela foto. Super bonita a imagem. Daqui a pouco, a gente vai falar mais de outras mensagens de ouvintes. Vacina Sim. As informações com a Gabriela Rangel. Olá, Cássia. Nesse sábado, tem aí esforço de vacinação contra a Covid-19 na capital paulista. Todos os postos estão funcionando normalmente, como num dia de semana, apesar de ser sábado. A gente lembra que essa imunização acontece para os grupos apenas prioritários, então podem se vacinar pessoas com deficiência permanente, beneficiários do BPC, com 50 anos e mais, pessoas com comorbidades com 50 anos e mais, tem que comprovar alguma dessas 22 comorbidades que estão previstas no Plano Nacional de Imunização. E a cidade de São Paulo também vacina profissionais de saúde com 47 anos ou mais. A gente lembra aqui qual que é a rede para quem quer se vacinar nesse sábado. Pode procurar qualquer uma das 468 unidades básicas de saúde, também as UBSs que são integradas às AMAs fazem parte dessa lista. Estão funcionando neste sábado os postos volantes, as farmácias conveniadas, os 8 megapostos que foram inaugurados ontem, e a gente só faz uma ressalva aqui, que o autódromo de Interlagos, o drive-thru, excepcionalmente hoje, não está funcionando. Muito obrigada, Gabriela. Jornal da CBN. Depois do anúncio de suspensão e redução da fabricação de vacinas contra a Covid-19 no país, aumentou o temor de um apagão de imunizantes. A meta do Ministério da Saúde para a entrega de doses vem caindo mês a mês e a média de vacinação diária no país é metade do que previa o governo. Com a paralisação da produção de vacinas contra a Covid-19 por falta do ingrediente farmacêutico ativo, o risco de um apagão de imunizantes se torna mais tangível nas próximas semanas. Isso ocorre porque a produção de uma vacina 100% nacional só deve ocorrer no segundo semestre, após transferência tecnológica. Até lá, o Brasil ainda precisa importar o IFA. Mas o mal-estar entre os governos chinês e o brasileiro vem atrasando o embarque dos novos insumos, que ainda não tem data para chegar ao país. Com o problema, o Instituto Butantan suspendeu a produção da vacina, enquanto a Fundação Oswaldo Cruz disse que há insumos somente até a semana que vem. Com novas remessas para a Fiocruz ainda em maio, a Fundação garantiu as entregas até as primeiras 3 semanas de junho. Com as incertezas sobre a fabricação dos imunizantes, o Ministério da Saúde pode descumprir mais uma vez o cronograma de entrega, com menos doses do que o esperado para o mês de maio. Esse calendário já foi alterado outras vezes. Em 12 de março, o governo previa entregar mais de 45 milhões de doses em maio, estimativa que 2 meses depois está em 32 milhões e 900 mil. O mesmo ocorreu no mês de abril, quando quase metade do previsto não foi entregue. A epidemiologista Ana Amélia Lorenzetti avalia que, com todos esses problemas, há a possibilidade de um apagão de vacinas e que as consequências são inimagináveis na contenção da pandemia. Vamos produzir as vacinas aqui no Brasil só no segundo semestre. Então, se não tiver importação de IFA até lá, nós corremos o risco de ficar desabastecidos. Nós já estamos com a nossa meta atrasada. Então, se se continuar esses dilemas, consequências vão ser, assim, muito ruins, na minha opinião. Porque se a gente não conseguir vacinar a tempo, a gente não vai conseguir restringir a criação de novas variantes. Com o atraso dos cronogramas, o prazo para vacinação do grupo prioritário, previsto para ser concluído em setembro, também pode ser alterado. A data já estava atrasada em 4 meses da estimada inicialmente. Além disso, o ritmo de vacinação continua aquém do esperado. Dados do Our World in Data, um projeto da Universidade de Oxford, mostra que a média diária de vacinação em 12 de maio no Brasil era de cerca de 538 mil, quase a metade da meta prevista pelo Ministério da Saúde de 1 milhão de vacinados por dia a partir de abril. O levantamento do consórcio de veículos da imprensa desta sexta-feira aponta a aplicação de 761 mil doses da vacina no país em 24 horas, somando primeira e segunda doses. De Brasília, Débora Fortuna. Repórter CBN. Sábado, 15 de maio de 2021. O Brasil registrou 2.189 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 432.785 vidas perdidas desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.913 e ficou abaixo da marca de 2.000 pelo terceiro dia consecutivo. Os números são do Consórcio de Veículos de Imprensa. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, acionou o Supremo Tribunal Federal para arquivar as investigações do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa do parlamentar afirma na ação ao STF que o caso deve ser encerrado porque, segundo eles, houve ilegalidades ao longo da investigação. Segundo a denúncia do Ministério Público, as chamadas rachadinhas eram um esquema segundo o qual assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, devolviam parte da remuneração que recebiam. Em mais uma ameaça, prefeitos e governadores, Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas restritivas contra o coronavírus e afirmou que já deu o recado. O presidente afirmou que daqui para frente vai agir. Em conversa com apoiadores, ele disse que não fechou nada durante a pandemia e que os militares só irão para as ruas para manter a liberdade da população. Bolsonaro mais uma vez se referiu ao exército como "meu exército". Cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O prazo se encerra no dia 31 deste mês. Até o momento, 20.002.908 contribuintes acertaram as contas com o Leão. O número equivale a 61,3% do previsto para este ano. O balanço foi divulgado pela Receita Federal. No horário de Brasília, 7:01. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Vacina Sim. Temos informações com a Gabriela Rangel a respeito da vacinação de pessoas com comorbidades. Gabriela. É isso mesmo, Cássia. Aqui na capital paulista, cada prefeitura faz as suas regras, né, para vacinação. Aqui na capital paulista, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, deu detalhes sobre quais documentos quem precisa comprovar que tem comorbidades deve levar a um dos postos de imunização contra a Covid-19. Vamos ouvir. É importante também nós estamos pedindo, né, todos vocês sabem, são três documentos que as pessoas com comorbidades devem apresentar: a receita médica, né, a receita do medicamento, o atestado médico ou também os exames clínicos. Nós estamos dando, inclusive, um prazo de até 2 anos para esses documentos, por conta de que muita gente, o ano passado, não pôde comparecer a uma unidade de saúde. Estamos permitindo, inclusive, que a comprovação desses documentos possam ser feitas ou por papel, física, ou também de forma digitalizada através do celular. Se a pessoa chegar com o celular e mostrar o exame, a receita, também não vai ter problema nenhum. Todo o intuito nosso é facilitar a vacinação. No caso das pessoas com hipertensão arterial resistente, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos pedindo apenas a receita de um único medicamento e não de 3, né? Um único medicamento na receita para essas pessoas será o suficiente. Neste sábado, a Prefeitura de São Paulo está vacinando quem é do grupo prioritário. Pode se vacinar quem tem deficiência permanente, beneficiários do BPC com 50 anos ou mais, pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais, profissionais de saúde com 47 anos ou mais. É, a lista completa das 22 comorbidades que estão previstas no Plano Nacional de Imunizações está no site da Prefeitura, que traz todas as informações da campanha de vacinação. Basta colocar no seu buscador, tipo Google, a expressão vacina Sampa. Você vai ter acesso a essa lista completa das 22 doenças pré-existentes que estão contempladas nessa fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Rangel. Jornal da CBN. 7:05, voltamos a informar ao vivo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Marcela Marcos. Cássia, a gente segue aqui no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, acompanhando o quadro de saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, quadro que é irreversível, conforme boletim médico divulgado ontem à noite pela equipe responsável pelo tratamento que ele faz contra o câncer no sistema digestivo desde 2019. Ele está sendo medicado com sedativos e analgésicos e segue sendo acompanhado pela família. Bruno Covas foi internado pela última vez no dia 2 de maio, quando fez o pedido de afastamento do cargo por 30 dias, justamente para se dedicar exclusivamente ao tratamento. Ele chegou a ser transferido para a UTI, chegou a ser entubado para conter um sangramento na região do estômago logo após a internação. Na terça-feira passada, os médicos retiraram a ventilação mecânica e o transferiram para a unidade de terapia semi-intensiva. No dia 6 de maio, ele teve um sangramento residual no estômago, passou a fazer radioterapia para tentar reverter esse quadro. Recentemente, Bruno Covas fez uma publicação nas redes sociais em homenagem ao avô, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, pelos 20 anos da morte dele. Mário Covas, que morreu de câncer em março de 2001. Ele também fez publicações ao lado de aliados políticos, como o governador João Dória e o prefeito em exercício, Ricardo Nunes, dos quais recebeu visita aqui no hospital na última semana. Bruno Covas, de 41 anos, foi diagnosticado em outubro de 2019 com um câncer na cara, que fica na transição entre o esôfago e o estômago. Em fevereiro deste ano, foi detectado um nódulo no fígado e em abril foram identificados focos da doença no próprio fígado e também nos ossos. Ele foi reeleito em segundo turno nas eleições do ano passado. A gente segue aqui, portanto, Cássia, no Sírio-Libanês, acompanhando o estado de saúde dele na expectativa por uma atualização por um novo boletim médico. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos, que tem prioridade para entrar aqui na nossa programação com estas informações. Então, logo tenhamos um novo boletim médico. Agora são 7:07. A compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer foi confirmada com a assinatura do contrato com a farmacêutica. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que com essa compra vai ser possível vacinar todos os brasileiros com 18 anos ou mais até o fim do ano.

O senador Marcos Rogério defendeu que Pazuello responda todas as perguntas, mas destacou que o habeas corpus é importante para o general se proteger. Essa é uma questão de foro íntimo. Se alguém teme pela sua liberdade, é um direito dele recorrer à justiça e pedir um habeas corpus preventivo. E a par dos últimos acontecimentos da CPI, do nível de ameaças que vinha acontecendo dentro da CPI, respeitosamente, acho que ele agiu dentro do direito dele. Agora, se você me pergunta se ele deve ficar em silêncio, a minha opinião é que não deve ficar em silêncio. O HC não é para garantir silêncio. O HC é para garantir proteção contra arbitrariedade. Pazuello prestará depoimento na próxima quarta-feira. Ele prepara, com assessores da Casa Civil, uma apresentação em ordem cronológica de todas as ações do Ministério da Saúde para a compra de vacinas e envio de oxigênio para Manaus. Apesar de ter conseguido o habeas corpus, Pazuello tem dito a auxiliares que não pretende se calar diante das perguntas, mas o salvo-conduto pode ser utilizado pelo ex-ministro, apesar de ter uma abrangência menor que a esperada pela defesa de Pazuello. De Brasília, César Feitosa e Thaís Oliveira. 7:13 agora. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. O São Paulo e o Palmeiras venceram seus jogos nesta sexta-feira e avançaram às quartas de final do Paulistão Sicred. O tricolor passou pela Ferroviária no Morumbi com vitória por 4-2. E o Alviverde superou o Bragantino por 1-0 no Nabi Abichedi. As classificações da dupla da capital determinaram os seguintes confrontos na fase semifinal do estadual. Já neste domingo, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena às 16h. E o São Paulo recebe o Mirassol no Morumbi às 20h30. Ontem, o tricolor escalou os titulares contra a Ferroviária. Igor Vinícius participou dos dois primeiros gols do São Paulo em cruzamentos pela direita. Primeiro marcou Gabriel Sara, depois Lisiero. A Ferrinha descontou em cobrança de falta de Renato Cajá. Na etapa final, Martim Benítez deu duas assistências, uma para Igor Gomes e outra para Pablo. A Ferroviária descontou com Bruno Mezenga. O técnico são paulino Hernan Crespo reclamou do fato do Mirassol, que jogou na quarta-feira, ter um maior tempo de descanso para o confronto da semifinal. Penso personalmente que a gente conquistou, ganhou no campo a possibilidade de ter um vantagem deportivo. Estamos chegando na semifinal com o adversário, com o rival, que tem 48 horas mais de descanso. O time reserva do Palmeiras encarou os titulares do Bragantino e mesmo assim a classificação foi do Alviverde, que chegou ao seu gol no segundo tempo em jogada de pivô de Luiz Adriano para Gustavo Scarpa, que finalizou no travessão. No rebote, Rony marcou. O auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, não descartou a possibilidade de escalar alguns titulares no clássico contra o Corinthians e falou sobre a utilização de Lucas Lima como um ala pela direita contra o Bragantino. Ontem no treino pedimos-lhe isto e ele sabia bem o que tinha que fazer no campo e deu tudo o que tinha. E viu-se o resultado, ficamos muito contentes. O lateral direito do Corinthians, Fagner, será desfalque contra o Palmeiras porque está contaminado pela Covid-19. Fora do Paulistão, o Santos joga terça-feira em La Paz pela Libertadores contra o Strongest. O volante Alisson e o atacante Marinho devem retornar ao time nesta partida. De São Paulo, Vinícius Moura. Da CBN. 7:17, atletas brasileiros que vão participar das Olimpíadas de Tóquio começaram a ser imunizados contra o novo coronavírus.

para convidar o time brasileiro para ir ao prédio da Confederação e tomar a vacina. Na chegada ao Brasil, o presidente do clube, Adson Batista, mostrou à Rádio Sagres, de Goiânia, que tinha resposta pronta para quem ousasse reclamar. Quem fala em furar a fila é sensacionalista, né? A vacina está no Paraguai, nós não gastamos nenhum centavo do governo brasileiro. Se a gente não usasse essa vacina, ela jamais viria para o Brasil. Então, como é que furou fila? Furou fila para irresponsável. A doutora Mônica Levi, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, avalia que o comportamento do futebol se assemelha ao de outras entidades privadas, que disfarçam o interesse econômico na vacina por meio do suposto interesse em acelerar a vacinação. E explica ainda a importância de que se respeitem os grupos prioritários. Só vai ser efetiva mesmo a vacinação num país, numa região, quando tiver redução de taxas de transmissão. E isso não é vacinando subgrupos. O que melhora é reduzir a transmissão em massa com a vacinação coletiva. Então, assim, vacinar um pouquinho de gente só levaria a eles se sentirem mais protegidos e voltar às atividades normais. O raciocínio de escalonar é de acordo com quem tem maior risco de morte. O assunto não é unanimidade nem mesmo dentro do universo do futebol brasileiro. Equipes como o Corinthians e o Fluminense já fizeram manifestações oficiais no sentido contrário à ideia de vacinar os seus jogadores antes do resto da população. De São Paulo, Leonardo Dai. 7h23, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, se prepara para a imunização em massa contra a Covid-19, que será feita amanhã. A ação faz parte de um estudo para identificar a eficácia da vacina AstraZeneca contra as variantes do coronavírus. Começa no domingo a vacinação em massa contra o coronavírus em Botucatu, no interior paulista, com doses da AstraZeneca. A imunização faz parte de um estudo inédito da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, as pesquisas são feitas pela Fiocruz. O objetivo é avaliar a eficácia da vacina contra as novas variantes da Covid-19. O estudo terá uma duração estimada de 8 meses, incluindo a aplicação das 2 doses e o acompanhamento da população que recebeu essas vacinas. A vacina será exclusiva para moradores de Botucatu com idade entre 18 e 60 anos. O secretário de governo da cidade, Fábio Leite, detalhou quais documentos deverão ser apresentados no momento da vacinação. Para aquelas pessoas que têm o domicílio eleitoral, que, como eu disse, vão procurar os colégios eleitorais, eles devem levar um documento original com foto de identificação, ou o RG, ou a CNH, ou o passaporte, e a cópia de um comprovante de endereço. Para aqueles cidadãos que não possuem o cadastro eleitoral e que, portanto, vão nos 4 ginásios da cidade, em um dos 4 ginásios da cidade, todos os documentos são originais. Então, um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço original. Para participar do estudo, é preciso fazer o cadastro no site Vacina Já do Governo do Estado. 80 mil doses da vacina da AstraZeneca foram entregues na quinta-feira pelo Ministério da Saúde a Botucatu. No domingo, toda a força de segurança do município estará nas ruas para manter a ordem durante o processo de vacinação. Maiores de 60 anos continuarão sendo vacinados nas unidades de saúde, de acordo com o Plano Nacional de Imunizações. Também, por determinação do Ministério da Saúde, grávidas e mulheres que tiveram bebê recentemente não poderão ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca, então não vão participar do estudo. Também não pode participar da imunização em larga escala em Botucatu quem teve coronavírus há 30 dias, quem está com suspeita ou confirmação de infecção por Covid-19, quem tomou vacina da gripe há menos de 15 dias e quem recebeu orientação médica para não tomar a vacina. De São Paulo, Matheus Meirelles. Agora são 7 horas e 26 minutos. O prefeito Eduardo Paes acredita que a cidade do Rio de Janeiro deve ter condições de realizar o Réveillon e o Carnaval depois do avanço da vacinação contra a Covid-19. Já na próxima semana, Paes pretende liberar a realização de eventos na cidade, o que é criticado por especialistas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse acreditar que a cidade terá condições de realizar as festas de Réveillon e o Carnaval. Isso porque a expectativa da prefeitura é imunizar 90% da população adulta até o fim de outubro. Paes afirmou, no entanto, que a vacinação depende do ritmo de entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde. O prefeito anunciou ainda que, na semana que vem, vai publicar um decreto liberando a realização de eventos na cidade. que isso tudo depende da chegada da vacina. A boa notícia, quando a gente olha para esse quadro aí, sei lá, se eu pudesse definir uma frase, chegando nessas condições, a gente pode ter Réveillon, pode ter Carnaval. Muito provavelmente na segunda-feira, nós devemos publicar um decreto em que nós estabelecemos a possibilidade da volta de realização de eventos com uma série de protocolos. Por exemplo, desde que as pessoas todas sejam testadas nesse teste mais rápido no dia da realização do evento, retestadas um período depois. Especialistas ouvidos pela CBN, no entanto, acham que é muito cedo para a liberação de eventos. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, disse que eventos testes precisam ser realizados antes, como aconteceu no Reino Unido. Já a presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro, Tânia Vergara, pontuou que os eventos só deveriam voltar a acontecer quando uma parcela maior da população estiver vacinada. Acredito que eventos testes podem ser realizados, não uma liberação geral. O ideal é que essas pessoas sejam acompanhadas depois de um tempo para se analisar o que aconteceu com essas pessoas, para aí sim, caso os eventos sejam bem-sucedidos, liberar a partir desses testes. Eu tenho um pouco de dificuldade de compreender essa medida dentro de uma situação em que a população não esteja toda vacinada. E teste de antígeno não é um teste mais apropriado. A prefeitura informou que 26% dos cariocas já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e que nessa semana houve uma redução no número de óbitos, casos confirmados e na média móvel de mortes causadas pela doença. Toda a cidade, no entanto, permanece com risco alto de infecção pelo novo coronavírus. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas. Repórter CBN. Sábado, 15 de maio de 2020. Mais de 1.140 cidades brasileiras estão sem estoque para aplicar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Outras 322 não têm imunizantes para a primeira aplicação. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios indica que a Coronavac é a vacina esperada por 92% das prefeituras. O levantamento consultou a situação de mais de 3 mil cidades entre segunda e quinta-feira. Um caminhão que transportava vacinas da Pfizer contra o coronavírus ficou preso num alagamento do Recife. Segundo o governo, mais de 5 mil doses serão enviadas por avião para a cidade de Petrolina para a imunização de mulheres grávidas e que deram à luz recentemente. A distribuição da vacina sofreu atraso e deverá ser concluída amanhã. A Procuradoria-Geral da República reiterou a manifestação contrária ao acordo de colaboração do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com a Polícia Federal. O posicionamento foi enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal e contesta a homologação do acordo assinado entre as duas partes. A PGR reforçou que Sérgio Cabral dá mostras de falta de boa-fé e de lealdade ao apresentar novos relatos. O ex-governador do Rio foi preso na Operação Lava Jato. O Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 foi cancelado duas semanas depois de ser anunciado para substituir o do Canadá. Agora, os chefes da categoria anunciaram que a data será preenchida com uma segunda corrida na Áustria. A mudança foi adotada devido aos protocolos contra o coronavírus. No horário de Brasília, 7h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.

E nós entendemos, portanto, que é preciso definir um planejamento orçamentário e logístico com as devidas medidas sanitárias. O Enem não pode ser ignorado no orçamento. Também não é possível deixar que os alunos convivam com uma dúvida tão persistente em relação a essa prova importante. Pelo calendário habitual, as provas do Enem acontecem sempre entre novembro e dezembro. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães Castro, frisou que se o Enem for aplicado só em janeiro, os alunos podem sair prejudicados. Eu acho importante que o Enem seja realizado neste ano para que os resultados sejam divulgados em janeiro ou começo de fevereiro do ano que vem, para não atrasar o ano letivo ano que vem. O Brasil está sofrendo muito, é um dos países do mundo mais afetados pela pandemia, né? E nós não podemos prejudicar mais um ano letivo para os estudantes brasileiros. Oficialmente, o INEP garante o orçamento suficiente para realizar o Enem e disse que está concluindo o processo de planejamento e elaboração do cronograma de aplicação da prova. De Brasília, Isa Stassiarini. Idosos que dependem de alimentação por meio de sonda não conseguem os produtos na rede pública há pelo menos 3 meses em São Paulo. O custo médio da alimentação por mês é de R$ 1.200. Famílias de idosos que recebem alimentações enterais não encontram os produtos pelo Sistema Único de Saúde em São Paulo. As dietas servem para nutrir pessoas que perderam a capacidade de engolir. No estado, os pedidos são feitos à Coordenação de Demandas Estratégicas do SUS, da Secretaria Estadual de Saúde. Miralda Bortoleto, de 86 anos, vive em um asilo na zona sul da capital há 5 anos. A filha dela, Vânia Bortoleto, conseguiu o direito de recebimento das alimentações pelo SUS e, desde então, tem retirado os lotes mensalmente. Porém, nos últimos 3 meses, foi informado de que o produto está em falta. Só em dieta, o custo chega a R$ 1.200 por mês. Entre dieta e fralda, dá quase R$ 1.500 por mês. Eles falam que não chegou, que está em falta. Ninguém dá muita explicação. Eu fico imaginando, para essas pessoas que têm um poder aquisitivo bem menor, esses idosos vão morrer de fome. E não tem só idoso, né, que se alimenta. Tem várias síndromes, né, que inclusive tem crianças, tem jovens, né? Muitos pacientes graves de Covid estão saindo aí do hospital e eles ficam durante muito tempo tomando esse tipo de alimentação. O mesmo ocorre com Maria Schoweck, de 77 anos. A filha dela, Renata Schoweck, também não encontra a dieta enteral desde março. Ela chegou a ligar neste mês em busca do produto, sem sucesso. Eu tenho ligado a cada semana, pelo menos uma vez, a cada 10 dias, e não tem a informação que me é passada é sempre essa. Está em processo de licitação, assim que receber, eles vão entrar em contato. Mas a gente nem pensou ainda em fazer um plano B. A gente está esperando aí pelo menos 2 meses. Eu tive que comprar dieta no mês de março, no mês de abril. Estou vendo agora o que vai acontecer, se eu vou ter que fazer um plano B, na realidade. Deco Guelf, dono de casas de longa permanência para idosos em São Paulo, explicou que é preciso manter a qualidade de vida, mesmo com as dificuldades. Tem relatos de famílias que estão com muita dificuldade de encontrar, de receber dieta, principalmente, né, dieta integral. Há 2 meses que não consegue. No dia a dia, a família não pode deixar faltar. Então, a gente tem que manter, né? Tem que ser alimentado, tem que trocar a fralda, não tem jeito. No meio de tudo isso que está acontecendo, né? Da pandemia, desemprego, e ainda você onerar ainda com isso, acaba ficando mais pesado para as famílias. As famílias das idosas alegaram também a falta de fraldas geriátricas. Nos últimos 5 meses, houve atrasos ou envio apenas de parte do item de higiene. Em média, idosos que precisam da proteção utilizam 8 fraldas por dia. Ambas têm Alzheimer, doença neurodegenerativa que causa perda de memória e de outras funções mentais. A especialista em nutrição e em gerontologia, Adriana Bavagnoli Mônaco, explica que outros problemas podem levar à perda da função da deglutição e que a falta dos alimentos enterais pode causar consequências. Pode ser um indivíduo que seja inconsciente, que seja com Alzheimer avançado ou que tenha algum problema neurológico, como um derrame, também conhecido como AVC. O que acontece? Se ele não come o que ele precisa comer, ele vai entrar no caso de desnutrição. Ele vai ficar mais frágil. O sistema imunológico dele não vai estar funcionando tão bem. Ele tem maior risco de queda. É assim, uma avalanche de consequências na saúde desse idoso.

sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, Cecília. Bom dia, Milton. Bom, a gente sabe há muito tempo o quanto marcas estão presentes em meio a filmes, novelas, espetáculos esportivos. Há quanto tempo se ouve falar em merchan ou merchandise, que faz parte de uma gestão de marcas. Como é que o branding lida com esse tipo de situação, Jaime? Ah, vamos lá. É uma coisa que já foi mais delicada do que é hoje, até o começo da década de 80, essa era uma iniciativa vista com certas restrições. É como se as marcas devessem ocupar só os espaços propriamente publicitários. Por exemplo, intervalos comerciais, posições dos anúncios em revistas e jornais. Nas redações, se deve se lembrar, Milton, acho que ainda isso é preservado de alguma forma, havia uma separação muito nítida entre quem é da área editorial, quem escreve, quem redige e o pessoal da área de vendas, que sai vendendo anúncios. Não sei quanto isso ainda é assim. Existia uma separação chamada igreja e Estado, ou editorial e publicidade, né, Milton? Até hoje a gente fala isso e essa separação nas redações permanece. Legal, então é bom que seja preservado com todo cuidado. Eu lembro, no meu caso, quando pela primeira vez na vida eu vi um anúncio em primeira página no jornal, fiquei tão chocado e tal. Bom, de lá para cá as coisas têm mudado. E ver marcas convivendo com o conteúdo de uma novela, de um filme, de um espetáculo esportivo, passa a ser muito normal. E houve uma evolução, né? E certos receios foram sendo afastados. Eu acho que há duas razões para isso ter sido afastado, esse receio ter diminuído. Primeiro, é muito poderosa hoje a compreensão de todos, mesmo os mais críticos, sobre o papel que as marcas têm nas nossas vidas. Por mais que haja pessoas dizendo que as marcas interferem em nossas vidas, criam desejos desnecessários, às vezes irrealizáveis, a visão predominante não é bem assim. As marcas são parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Imagine você um mundo sem marcas, ficaria um pouco estranho, uma pura fantasia. Agora, imagine um garoto, Milton, que entra num bar e pede assim: por favor, me dê um refrigerante sabor cola de baixa caloria. Uma coisa muito estranha. O natural na vida é: tem aí uma Coca Zero, tem uma Pepsi Zero e assim por diante. Logo, estar num filme ou numa novela ou algo assim é tão natural quanto a própria trama, é tão natural quanto a própria vida, né? Deve ter uma segunda razão, eu acho que até a Cissa sabe mais dela do que eu, Milton. Perfeito. Cissa, então nos ajude aí nesse processo, até porque tem uma coisa, e essa é uma diferença a olhos vistos, né? No início, a marca, ela estava no cenário. Hoje, ela é protagonista no roteiro, inclusive. E há o risco de trabalhar dessa maneira e transformar isso numa invasão. Isso acontece? Pode se evitar? Como é que é a sua visão sobre isso, Cecília? É interessante esse conceito de invasão, né? O Jaime, quando ele estava falando, eu observei que ele falou: nossa, a primeira vez que eu vi, né? Ele citou o jornal impresso. Ele se incomodou muito com a presença de uma marca, vamos dizer, de uma forma mais assintosa, maior, ocupando um espaço maior. Quando a gente pensa nas gerações mais novas, né, millennium, a geração Z, a gente vê que a relação que eles estabelecem com as marcas é bem diferente, como se eles já tivessem nascido neste universo em que as marcas povoam o mundo deles. Então, acho que essa é uma das razões também para que a gente veja mais marcas fazendo parte das histórias, mais marcas, vamos dizer, entrando em programações e não causando essa surpresa que o Jaime teve quando viu, né, entre aspas, o jornal dele invadido por essas marcas. Acho que uma razão é esta, então é uma geração mais, vamos chamar assim, adaptada em certo sentido a esse tipo de presença das marcas, não se sente tão invadido, tão incomodado. E acho que tem uma outra razão, que foi a evolução mesmo dos anunciantes e das agências de comunicação para cada vez buscar um sentido de pertinência e não um sentido de forçação de barra. Então, você pensa, por exemplo, num Gatorade, entrar num programa de filosofia, onde as pessoas estão ali discutindo ideias, sentados numa cadeira, não tem sentido nenhum. Aí fica uma forçação e uma invasão. Ao passo, se ele está num ambiente esportivo, ou até numa transmissão esportiva, mesmo que as pessoas estejam sentadas, começa a ganhar relevância, pertinência. Então, eu acho que o que teve foi um amadurecimento da forma do merchandising, que antes ele entrava assim, de repente parava tudo e entrava uma marca. Hoje a gente vê cenas, seriados, né? Com, por exemplo, Mac, computador, computadores da Apple. Aliás, não tem seriado que não seja um Mac na tela. A gente vê se logo. Se for americano, tá lá, Mac. Tá ali aquela maçãzinha pulando, né? Porque ela ainda tem aquela iluminação por trás. E tudo bem, quer dizer, tá ali num seriado, tô investigando, aparece um computador. Eu acho que as empresas foram buscando esse sentido de naturalidade. Eu acho que quando incomoda é quando tem aquela quebra mesmo de, e dão aquele zoom, sabe? Num automóvel, não precisa dar um zoom. Ninguém fica olhando pro logo, pro símbolo de um automóvel. Você olha a cena. Mas eu acho que hoje as empresas estão mais conscientes disso para que elas não atrapalhem o protagonismo do editorial. Acho que os merchandisings mais poderosos são aqueles que entendem esse equilíbrio. E acho que eles se beneficiam exatamente por esse entendimento, Milton. Bom, dito tudo isso, vamos à nossa marca de hoje, Jaime. Olha, eu tinha pensado numa, Milton, mas me ocorreu uma muito melhor. A melhor marca talvez seja, vejam o filme O Náufrago. Sem dúvida, é uma boa lição essa. É uma grande, eu aprendi muito, todo mundo aprendeu, percebeu o quanto essa conexão é possível de uma forma natural. Então tá aí a lição do dia, o filme Náufrago com o Tom Hanks, né? Ótima lição essa daí, sem contar que é um ótimo filme para se assistir também. Apesar de não ser novo. Valeu, Jaime. Muito obrigado. Nada. Um bom sábado. Até lá, obrigado. Tchau, tchau, Cecília. Até semana que vem. Até semana que vem, Milton. E você que está nos acompanhando, pode escrever para a gente em marcasdesucesso@cbn.com.br e acompanhe o podcast do Sua Marca Vai Ser Um Sucesso. Repórter CBN. Sábado, 15 de maio de 2021. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu um habeas corpus para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tenha o direito de permanecer calado na CPI da pandemia. Pela decisão, ele está autorizado a não responder a perguntas que possam incriminá-lo e poderá comparecer à sessão acompanhado por um advogado. Lewandowski afirmou que a instalação da CPI é legítima, mas ressaltou que os poderes de investigação não são absolutos. O habeas corpus favorável a Eduardo Pazuello atende a um pedido da Advocacia Geral da União. O órgão também solicitou ao STF que o ex-ministro fique imune a algumas medidas mais duras, como a prisão. O depoimento de Pazuello na CPI da pandemia é um dos mais aguardados e está marcado para a próxima quarta-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a assinatura do contrato definitivo entre o Brasil e a farmacêutica Pfizer para a compra de mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito no Rio durante a vacinação de atletas que vão participar da Olimpíada de Tóquio. Segundo Queiroga, com esse novo contrato, será possível chegar à meta de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até o fim do ano. Duas partidas na noite de ontem definiram os dois últimos classificados para as semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras garantiu a vaga após derrotar o Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista. O gol da equipe alviverde foi marcado pelo atacante Rony. O Verdão será o adversário do Corinthians amanhã, às 16h, por uma vaga na final. No Morumbi, o São Paulo superou a Ferroviária por 4-2 e vai enfrentar o Mirassol amanhã, às 20h30 da noite. No horário de Brasília, 20h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Por enquanto, nós temos 16 graus de temperatura na região oeste da cidade de São Paulo. Céu encoberto por aqui. Temperatura máxima prevista para este sábado é de 20 graus na capital paulista. Jornal da CBN. Agora são 8:02. Nós voltamos a informar ao vivo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde está internado o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. Marcela Marcos. Cássia, a gente segue aqui no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, acompanhando as informações sobre o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, que tem o quadro de saúde irreversível, conforme o boletim médico divulgado ontem à noite pela equipe responsável pelo tratamento que ele faz contra o câncer no sistema digestivo desde 2019. Ele está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês e é acompanhado pela família. Está sendo medicado com sedativos e analgésicos. Bruno Covas foi internado pela última vez no dia 2 de maio, quando fez o pedido de afastamento do cargo por 30 dias, por entender que não conseguiria cumprir a agenda de prefeito e fazer o tratamento ao mesmo tempo. Ele chegou a ser transferido para a UTI e entubado para conter um sangramento na região do estômago logo após a internação, sangramento que vinha sendo controlado por meio de radioterapia. Na terça-feira passada, os médicos retiraram a ventilação mecânica e o transferiram para a unidade de terapia semi-intensiva. Ele havia iniciado uma nova etapa do tratamento contra o câncer com imunoterapia e também com terapia-alvo, um procedimento mais recente feito a partir de medicamentos. Bruno Covas, de 41 anos, foi diagnosticado em outubro de 2019 com câncer na cárdia, que fica na transição entre o esôfago e o estômago. Em fevereiro deste ano, foi detectado um nódulo no fígado e em abril foram identificados focos da doença no próprio fígado e também nos ossos. Durante esse período mais recente de internação, ele recebeu a visita de políticos como o governador de São Paulo, João Dória, e o prefeito em exercício, Ricardo Nunes. Bruno Covas foi reeleito em segundo turno nas eleições do ano passado. A gente segue, portanto, no Hospital Sírio-Libanês. Ainda não há informação sobre um novo boletim médico e que, inclusive, não tem previsão para ser divulgado. A gente fica nessa expectativa aqui na entrada principal da unidade, Cássia, junto aos colegas da imprensa, justamente para ter uma atualização. O que se sabe é que Bruno Covas está sedado, sendo medicado e acompanhado pela família e pela equipe médica coordenada pelos médicos da Viuip e Arthur Katz. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos, que segue no Hospital Sírio-Libanês, que fica na região central da cidade de São Paulo. Vai atualizando as informações para a gente aqui ao longo da programação da CBN. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, se filiou ao PSDB com a promessa de ser candidato do partido ao governo do estado em 2022. A saída de Garcia do DEM irritou o presidente do partido, ACM Neto, que criticou o governador João Dória. Com a promessa de ser o candidato do PSDB ao governo do estado em 2022, Rodrigo Garcia se filiou nesta sexta-feira ao PSDB. Ele corre o risco, no entanto, de enfrentar o ex-governador Geraldo Alckmin, que se movimenta no partido para voltar ao Palácio dos Bandeirantes. O vice-governador de São Paulo era do Democratas, partido de ACM Neto, há cerca de 27 anos. A chegada dele ao Ninho Tucano foi uma articulação de João Dória e aliados na tentativa de facilitar a passagem de bastão do governo nas eleições do próximo ano. No evento que oficializou a filiação de Rodrigo Garcia ao PSDB, chefes da militância tucana em São Paulo deixaram clara a preferência por ele para a candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. Alckmin, no entanto, tenta agregar aliados, conversando com vereadores e deputados nos bastidores, um cenário que pode levar às prévias no partido. As lideranças tucanas tentam evitar a disputa interna e dizem que o ex-governador poderia sair com a imagem manchada. Rodrigo Garcia ainda não se coloca como candidato do partido em 2022, mas afirma que participará da disputa interna para candidaturas. E vou me submeter às regras que o partido estabelecer para as candidaturas do ano de 2022, que ainda não estão colocadas. E no momento certo, o presidente estadual do partido, o presidente municipal aqui da capital, vão definir com os filiados que têm pretensão de disputar as eleições. E, naturalmente, eu vou tratar deste assunto a partir do ano que vem e não nesse ano de 21. A saída de Garcia do DEM irritou o presidente do partido, ACM Neto, que fez um post nas redes sociais criticando o governador João Dória por levar o vice-governador ao PSDB. ACM Neto disse que a saída de Garcia foi uma imposição do governador de São Paulo, cuja inabilidade política tem lhe rendido altíssima rejeição e afastado aliados. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, negou que isso signifique um racha entre os partidos em nível nacional. Há um desencontro do que pode ser um desencontro de informações em relação ao aspecto local em São Paulo, mas nacionalmente, claro que está preservado. Nós temos alianças em diversos estados da federação. Em resposta a ACM Neto, João Dória disse que compreende e o perdoa pelas palavras. O governador de São Paulo, que é postulante ao Palácio do Planalto em 2022, se disse animado com a pesquisa Datafolha, que o mostrou com 3% das intenções de voto à presidência da República. O governador é um dos 4 pré-candidatos do PSDB. Ele lembrou que, quando disputou a prefeitura de São Paulo, tinha baixa intenção de votos e acabou vencedor. A pesquisa não deve ser analisada como um indicador do futuro, tão exclusivamente como um retrato do presente. Eu dou o meu exemplo, e eu não preciso lembrar para você, os outros que estão aqui, o resultado das eleições em outubro de 2016. A mim, pessoalmente, pesquisa com essa antecedência não desanima, ao contrário, anima e estimula. As prévias do PSDB devem acontecer ainda este ano, de acordo com o presidente do partido, Bruno Araújo. Também são pré-candidatos à presidência o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. De São Paulo, Vitória Abel. 8:09, você fica agora com notícias da sua região e daqui a pouquinho ouve o Mundo Corporativo. Como arrumar vagas em programas de trainee ou de estágio? Esse é um dos assuntos do Mundo Corporativo que você ouve ainda hoje, aqui no Jornal da CBN. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. A diversidade perturbadora, gente que não admite aquilo que dela é diferente em relação à prática religiosa, à cor da pele que tem, à escolaridade que atingiu, o dinheiro que carrega. De segunda a sexta, às 6:38 da manhã, no Jornal da CBN. E às 17:50 da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Você compra um produto pensando no propósito que aquela marca gera na sociedade? As marcas vêm entendendo que elas valem mais pela imagem que ela gera do que pelo seu próprio produto. ainda mais num mundo muito mais globalizado, onde qualquer um com celular tem acesso a tudo. Você não quer ver uma baleia morta numa praia e no estômago da baleia tá cheio de latinha de Coca-Cola. Isso vai causar um problema sistêmico para a organização e de imagem muito grande. No novo episódio do CBN Professional, eu, Juliana Prado e o Tomás Gomes conversamos com Ricardo Podival, sócio fundador do Cívico. Ouça o podcast CBN Professional, que é uma parceria da CBN com a HSM e já está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. Com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre liderança, maturidade, o poder das novas gerações. A nossa convidada é Carolina Otimura, que aos 25 anos assumiu o posto de CEO da Eureka, uma empresa que trabalha na seleção para vagas de estágios e trainees e também faz o trabalho de desenvolvimento desses profissionais. Carolina, muito bom dia para você. Muito bom dia, Milton, e todo mundo aí que nos escuta. Super obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Eu é que agradeço aí pela gentileza de você ter aceitado o nosso convite. Eu citei aqui que você assumiu o comando da Eureka aos 25 anos, foi no ano passado, você agora em janeiro fez 26 anos. A sua história é sempre descrita ou destacada pela idade que você tem. Ser CEO de uma empresa aos 25 anos, ou agora aos 26, isso chama atenção. A minha pergunta é a seguinte: o seu mérito é a sua idade? Olha, Milton, eu acredito que não. Eu acho que tem uma sequência de coisas que eu sempre gosto de trazer, né? Que também tive um monte de privilégios e oportunidades super especiais na minha formação, né? Seja poder fazer uma faculdade pública, ter tido uma família que super investiu na minha educação, também consegui fazer um trabalho voluntário por quase 4 anos, né? Dentro do movimento Empresa Júnior. Então, acho que foram uma sequência de coisas que me ajudaram a acelerar, né, um pouco mais a carreira, mas de fato acho que é algo que é muito inato meu, é um certo ativismo pelas juventudes, né? Hoje não só a Eureka, mas também eu como propósito pessoal tenho essa visão muito forte de como é que a gente olha para as juventudes como uma potência de Brasil, assim, né? Então acho que vem um pouquinho da soma de tudo isso. Agora, esse ativismo a qual você se referiu, ele está ligado ao seu ambiente cultural, à sua formação, a informação que você recebia dentro da sua família? Quer dizer, foi essa base que gerou essa característica e essa personalidade? Acho que tudo isso super soma aí em relação a esses quesitos, né? Acho que a principal coisa que me fez despertar muito para a pauta de juventudes, né? Eu ver como uma parcela da geração que é super importante para o país foi principalmente dentro do Movimento Empresa Júnior, né? Hoje, não sei se os ouvintes sabem, mas o Movimento Empresa Júnior são organizações, né, ligadas às faculdades, à extensão universitária, que trabalham, né, com aí a realização de projetos na sua área de atuação para pequenos negócios, né? Então, fui quase 4 anos desse movimento. No meu último ano, em 2017, né, pude ser presidente executiva da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, e foi um ano que eu tranquei a faculdade, fui morar na sede da Brasil Júnior, viajei assim, uns 13 estados, pegava uns 4, 5, 6 voos aí por mês, e pude ver as diferenças que a gente tem até no ensino superior, né? A gente sabe que ainda existe um desafio do acesso ao ensino superior, mas eu podia ir lá para a universidade em Pernambuco e ver centros de tecnologia super legais, empresas de tecnologia que fechavam pré-contratos, né, de contratação daqueles recém-formados, tanto também universidades, às vezes, ali dentro do Centro-Oeste, que tinha casos de estupro no campus, assim, né? Então, essa diferença, né, que a gente via dentro da educação superior, dentro do acesso à educação do jovem, me despertou muito para isso, assim, né? E aí, no final de 2017, pude ser também conselheira fundadora do Pacto da Juventude pelos ODS, junto com outras 15 organizações jovens, além da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. onde a gente conversou um pouco mais o quanto que é esse aspecto geracional, né? Hoje a gente tem 25% dos brasileiros entre 15 e 29 anos, o quanto é super importante utilizá-los, né? E olhá-los como uma estratégia de gerar novas oportunidades para o nosso país, assim, né? Apenas esclarecendo aqui, quando nós falamos das ODS, nós estamos falando desse pacto da ONU por um desenvolvimento sustentável que deve ser implantado nos mais diferentes segmentos, setores da economia, etc. Só para deixar claro aqui. Uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte, porque você é formado em Relações Públicas pela Unesp. Para atuar em empresa júnior, isso independe da sua formação? Qualquer jovem que estiver na universidade pode participar de uma empresa júnior? Legal, muito boa essa pergunta, né? Hoje são, se eu não me engano, mais de 20 mil universitários que fazem parte de empresas juniores todos os anos, né? E aí existem a presença, né, de empresas juniores em todas as UFs brasileiras, né? Todos os estados brasileiros, né? Então, muitas das faculdades, elas já têm, né, alguma empresa júnior atrelada ao seu curso, não são todas ainda, né? E aí você pode procurar ali dentro da área de extensão da sua universidade, né? Se existe essa iniciativa, ou você mesmo fundar, né? Então, como é que você consegue entender qual que é a composição jurídica? Hoje existe uma lei sancionada, né, presidencialmente, lá em 2017, né, que ela foi sancionada, que protege as empresas juniores, que certifica, né, dá autenticidade para elas, assim, né? Então, se ainda não existe na sua universidade, né, busque ali o site da Brasil Júnior, tem toda a composição jurídica, né, do que você precisa para começar dentro da sua faculdade. Você ganhou maturidade nesse processo? Olha, acredito que sim, viu? Porque acho que desde quando, né, eu entrei no meu primeiro ano de empresa júnior, tinha todo um desafio de você meio que cuidar de uma empresa, né, com pouquíssima idade. Então, tinha tanto uma questão de fazer projetos reais, né, para clientes reais, né? Então, a gente atendia muito o ecossistema das micro e pequenas empresas ali da região. Eu fiz faculdade em Bauru, né? Então, era muito ali na região de Bauru. Também tinha a questão, né, de você liderar um time, né? Acho que a questão da liderança, ela começa desde de cedo e poder trocar, né? Então, elas têm metas financeiras, elas têm metas de realização de projeto, de qualidade desses projetos, né? Então, você começa a ter, né, esse contato aí com outras responsabilidades e poder também se conectar com pessoas de todo o Brasil, né? Acho que é importante falar que o MEG, ele é uma rede, né? O Movimento Empresa Júnior, ele é uma rede onde esses jovens, né, trocam com pessoas de todos os estados. Nós vamos continuar conversando com a Carolina Timura, da Eureka. O vídeo completo desta entrevista já está disponível no canal da CBN no YouTube. Acompanhe os destaques do repórter CBN, mesmo nos momentos de ouvir música. O podcast com as principais notícias do Brasil e do mundo está no caminho diário do Spotify. Acompanhe a playlist sem deixar de ficar bem informado. Agora são 8h20, uma informação importante para você que utiliza o transporte coletivo em São Paulo, principalmente uma das linhas da CPTM, Gabriela Rangel. Cássia, o alerta é para quem pega a linha 9 Esmeralda da CPTM, o trecho entre as estações Ceasa e Cidade Universitário está interditado, ficará assim durante todo o fim de semana. Os passageiros que precisam fazer esse percurso pegam o ônibus da Operação Paese, que estão disponíveis nas estações. Na hora da baldeação, esse passageiro é orientado, de acordo com a companhia, sobre qual caminho seguir, além de receber uma passagem para entrar no trem quando retornar à rede da CPTM. Essa interdição acontece por causa de obras da prefeitura na ponte do Jaguaré, que fica justamente entre as estações interditadas. O trajeto de Paese, da estação Cidade Universitária até a estação Ceasa, é de 10 minutos, já o caminho contrário pode durar até 30 minutos. Cássia. Muito obrigada, Gabriela. Agora a CBN pode ser ouvida e assistida no Globoplay. Nossa programação já está disponível no aplicativo 24 horas por dia em áudio e vídeo na seção Ao Vivo. E mais, no Globoplay, você também tem acesso aos nossos podcasts Panorama CBN. Vamos no ritmo do noticiário em menos de meia hora, em duas edições diárias. Academia CBN, com Mário Sérgio Cortella. É tempo para o conhecimento. A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale. Que maravilha! Que maravilha! E a divertida Rádio Sucupira. Vou mandar botar isso no rádio. Manda dar o dia todo, entre um disco e outro. Mas tem que pagar. Paga nada, ordem do prefeito. Ouça e assista a CBN no Globoplay. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Corporativo está recebendo Carolina Utimura, CEO da Eureka, uma empresa especializada na seleção de jovens para vagas de estágio e trainee. Carolina, é possível falar em um padrão para definir quem é o jovem brasileiro hoje? Ótima pergunta, sim, né? Acho que a gente ainda tem uma visão, né, sobre as gerações muito atrelada, né, ao perfil mais de consumo dessas gerações, né? E é importante a gente saber que dentro do Brasil, eu gosto de falar de juventudes, assim, né, com S no plural, né, muito trazendo ali a diversidade que hoje a gente tem dentro desse público, né? Então, se eu for falar, né, da questão do jovem, a ONU delimita mais ou menos a idade entre 15 a 29 anos, né? Hoje a gente tem cerca de 25% da população brasileira, né, mais de 50 milhões, que estão dentro dessa faixa etária, né? E é importante também a gente saber dentro do Brasil que não necessariamente, na verdade, acho que é muito importante saber que esse volume, ele equivale a toda a população da Argentina, independente da idade, e ele é 5 vezes a população de Portugal, né? Então, só o que a gente tem de jovem no Brasil é a potência de uma nação completa, assim, né? E aí o ponto, né, que a gente traz, assim, muito forte é que, infelizmente, ainda essa potência não está sendo utilizada, né, da melhor forma. Então, hoje a gente tem, né, cerca de 30% desses jovens que não estudam e não trabalham, né, o que a gente chama da geração neném. Eu nem gosto tanto desse termo, que eu acho que não transmite muito bem a causa raiz desses problemas, né, e principalmente depois da pandemia, a gente tem olhado, né, um movimento muito forte de evasão escolar, de evasão universitária, né, do desemprego juvenil também. A gente vê que tem causas muito atreladas, né, a ele conseguir ingressar, né, ao ensino superior, né, conseguir terminar seus estudos, a ter acesso a boas vagas de trabalho, a própria composição da família, também são alguns pontos que acabam, né, dificultando o uso dessa potência do jovem, né? Então, principalmente quando a gente fala de Brasil, é importante colocar esse pano de fundo, né? E cada vez mais essas gerações, elas são formadas através do contexto socioeconômico que a gente vive, né? Então, não tenho dúvidas que a partir dos próximos anos, alguns comportamentos que antes a gente trazia, né, do millennial, da geração Z, de serem mais impacientes, não quererem ficar tanto tempo no trabalho, vão mudar, porque a estabilidade financeira pode ser, né, um item de prioridade devido ao cenário que a gente está vivendo, né? Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse comportamento, mas é importante ter esse pano de fundo, né, de como estamos e como somos como Brasil, né, e o que isso influencia na forma com que a gente escolhe os nossos valores, as nossas prioridades. E eu vou concordar com você na ideia da expressão neném, que também não me agrada. Primeiro, porque sempre quando se fala sobre isso, a primeira ideia que vem à cabeça é de pessoas que não querem trabalhar ou não querem estudar, quando não é essa a realidade. Há uma barreira que impede que se trabalhe e que se estude, né? Então pode parecer injusto a expressão usada para caracterizar essas pessoas que acabam ficando aí à margem da sociedade em função dessas barreiras, não é isso? Perfeitamente, né? Até eu gosto muito de um termo, né? Eu faço parte de uma organização que é o GOIN, eles trabalham, né? São uma organização sem fins lucrativos que trabalham com a inclusão de jovens periféricos em São Paulo, né? Dos territórios periféricos. E aí eles cunharam, né? Ao invés de usar esse termo de geração neném, de usar o termo jovem potência, né? Que são jovens que têm ali um potencial enorme, às vezes skills, competências que são muito difíceis de desenvolver, né? Uma questão de resiliência e ser super empreendedor, mas que ainda não tem essas portas abertas, assim, né? Seja para estudar ou para trabalhar. Levando em consideração o trabalho que vocês realizam na Eureka, busca de vagas para estas pessoas, ou busca de pessoas para as vagas que existem, há aí um gap hoje entre as vagas que estão no mercado e as pessoas, o preparo das pessoas que estão à disposição? Qual é o cenário que vocês têm? Sim, essa é uma realidade que a gente vive, né? Acho que não só como Brasil, mas acho que como mundo, principalmente América Latina, né? Que é aquele termo do skill gap, né? Que é aquela lacuna das competências que são necessárias para o mercado de trabalho, que as instituições de ensino, né? O que as pessoas disponíveis para a força de trabalho têm como competência, né? Acho que isso fica principalmente muito forte nas áreas de tecnologia, né? Quando a gente olha ali a descrição dos cargos, né, abertos, que você tem novas tecnologias, né, todas as tecnologias da indústria 4.0. E quando você olha, às vezes, para a grade curricular, né, de uma faculdade, você não vê esses mesmos temas, né? Então, a gente trazer, né, que o jovem que passa pela universidade, né, o jovem que passa por tudo isso está pronto para o mercado de trabalho, acho que tem vários pontos para a gente, né, dar passos para trás e entender melhor como é que a gente está se conectando e se conversando, né? E acho que isso não só dentro das competências mais técnicas, né, que a gente traz aí dentro da faculdade, mas também das competências socioemocionais. Cada vez mais a gente tem visto, né, o quanto que as soft skills são super importantes, né, para o ambiente do trabalho, e também, né, as muito básicas cognitivas, né? A gente sabe ainda que muita parte dos jovens, eles passam pela escola sem, às vezes, habilidade de interpretação de texto ou de fazer algumas contas matemáticas mais básicas evoluídas, assim, né? Então, quando a gente fala muito sobre transformação digital, indústria 4.0, a gente também tem que falar de uma revolução educacional 4.0, né? Então, quais são essas competências que são super importantes para o Brasil ter uma economia mais competitiva e como a gente consegue alimentá-las desde a base, né? Desde ali, às vezes, do ensino básico, do ensino infantil, para que a gente consiga, né, criar uma nova geração de profissionais. Daqui a pouco a gente volta nesta entrevista com Carolina Utimura, da Eureka. A nossa conversa também está disponível em podcast. Coloque o Mundo Corporativo entre os seus preferidos. Assim você fica sabendo sempre quando tem um novo episódio à disposição. Repórter CBN. Sábado, 15 de maio de 2021. O Ministério da Economia comunicou que não reservou recursos orçamentários para o combate ao coronavírus, porque o governo federal subestimou o crescimento da doença em 2021. A informação está em um ofício encaminhado para a CPI da pandemia. De acordo com o documento, a previsão de reserva se tornou incerta porque as autoridades não vislumbraram a continuidade ou aumento da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Economia, a doença se tornou um fenômeno imprevisível e o governo optou por continuar utilizando créditos extraordinários. A Justiça Federal determinou que a União mantenha efetivo armado de forma permanente na comunidade de Palimiu, na terra indígena Yanomami, no estado de Roraima, para evitar novos conflitos e garantir a segurança de seus integrantes. Uma equipe da Polícia Federal está no local desde a quinta-feira, junto com integrantes do Exército. A comunidade de Palimiu foi alvo de ataques de garimpeiros com armas de fogo na última segunda-feira. Ao menos 5 pessoas ficaram feridas, sendo 4 garimpeiros e 1 indígena. Duas partidas na noite de ontem definiram os dois últimos classificados para as semifinais do Campeonato Paulista. O Palmeiras garantiu vaga após derrotar o Bragantino por 1-0 em Bragança. O gol da equipe alviverde foi marcado pelo atacante Rony. O Verdão será o adversário do Corinthians amanhã, por uma vaga na final. No Morumbi, o São Paulo superou a Ferroviária por 4-2 e agora vai enfrentar o Mirassol na próxima fase. No horário de Brasília, 8h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quem quer economia? Eu quero, você! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. Nossa conversa aqui no Mundo Corporativo é com Carolina Utimura, CEO da Eureka, que é uma empresa especializada na seleção de jovens para vagas de estágio e trainee. Carolina, quais são as características socioemocionais que vocês identificam como sendo mais importantes para os jovens? Boa, perfeito. Hoje, a principal escola, né, que a Eureka bebe é muito mais da soft skills, do desenvolvimento humano e tudo mais, é algo que a gente super está olhando, né? Acho que é super legal citar o Fórum Econômico Mundial, né? Todos os anos ali eles trazem aquela lista de skills super importantes. O que a gente mais tem visto, principalmente para um começo de carreira, né? Essa visão muito forte do que só o jovem pode contribuir, às vezes, na organização, né? E acho que é muito importante eu também falar que a gente não está desvalorizando, né, as gerações mais antigas, assim. A gente conseguiu aprender, conseguiu ser quem a gente é graças às gerações mais antigas. E para a gente também olhar, né, o desenvolvimento das organizações, a gente precisa de diversidade, né, entre essas gerações, né, de alguma forma conseguir alongar mais, óbvio, com respeito, né, o ciclo de vida de todos os colaboradores, mas também trazer uma força de trabalho jovem que consiga agregar nos potenciais que só ela agrega, né, e aqui eu traria muito essa visão, né, de ser muito questionadora. Acho que cada vez mais a visão crítica é super importante dentro das organizações. Acho que a questão da empatia, né, é super especial. Então, desde a empatia ali com os seus colegas de trabalho, mas também de entender qual que é a necessidade do seu consumidor, do seu cliente, né? Conseguir, de alguma forma, trazer o cliente na mesa na hora da reunião, né? E também acho que uma questão muito forte da inteligência emocional. Acho que todos nós aí na pandemia tivemos, né, desafios em relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde mental. Cada vez mais esse tema, né, deixa de ser um tabu dentro das organizações. Então, ter ali, né, o desenvolvimento dessa competência, da gente fazer uma autogestão emocional, é super importante para esse momento que a gente vive de muita inconstância, muita volatilidade. Então vamos pensar o seguinte: como é que vocês, qual é o trabalho que vocês realizam para desenvolver estas habilidades nestes jovens? Boa, perfeito. Acho que tudo começa desde a seleção, né? Então, hoje a nossa seleção é uma seleção por competências, né? O que eu estou buscando ali, principalmente para as vagas de estágio e trainee, não é um jovem já de prontidão, né? Que eu gosto de chamar assim. Então, ele está pronto, já fez, né, as melhores faculdades, as melhores escolas, tem inglês fluente, todas essas coisas, né? Ele está pronto ali para conseguir entrar. O que a gente está olhando para esses papéis, né, esses cargos de começo de carreira, é potencial. Ainda mais porque eu estou olhando, né, para um funil de liderança, um pipeline de liderança, né? Então, no futuro, esses jovens ali podem alcançar, né, outras posições dentro da companhia. Então, o que para mim vai ser super importante, qual que é o nível de potencial que essa pessoa tem, né? Então, o que que eu vou olhar desde a seleção? Então, quais são as competências e os valores que aquela empresa mais acredita como super cruciais para o futuro, né? E aqui eu não estou falando muitas vezes de alguma experiência muito mais explícita, né? Então, teve um intercâmbio. Eu quero saber muito mais se essa pessoa, né, tem independência, um pensamento independente, um pensamento crítico, se ela é mais empreendedora e tudo mais. São coisas diferentes para analisar, né? Então, a gente gosta muito mais de entender desde o começo quais são, né, essas competências socioemocionais, as competências técnicas são super chave. E aí depois, quando o jovem, né, ele consegue ingressar no mercado de trabalho, ele está dentro da empresa, a gente faz esse trabalho de desenvolvimento. Então, eu vou compreender ali junto com o RH, assim, né, nessa jornada, às vezes, de um ano, dois anos que ele possa ter, né, nesse começo de carreira, quais são as coisas que são esperadas que ele faça e quais são as coisas que a gente pode começá-lo a preparar ali no futuro, né? E aí a gente tem uma sequência de módulos. Então, a gente tem tanto um estímulo, né, para educação autodirigida, eu acredito muito no aprendizado autodirigido, né? Então, como a gente traz uma boa curadoria de conteúdos para que o estudo seja também parte da rotina, seja também parte das horas de trabalho, né, que essa pessoa busque ali quais são as competências e não espere totalmente, né, da empresa, do RH, que passe toda a jornada, passo por passo, do que essa pessoa tem que fazer. Quanto também os módulos muito mais voltados ao desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Então, ele olha a teoria ali no módulo, né, pré-módulo, assíncrono, e aí, quando a gente tem esse momento, todos estão sendo virtuais agora, inclusive, a gente vai falar de como desenvolver essas competências, né? Então, como que você usa no ambiente de trabalho, quais são os princípios, quais são os exercícios para você fazer. E eu acho que a principal base que a gente tem no começo é o autoconhecimento, né? Então, a gente nunca teve, né, essa aula de autoconhecimento, às vezes, na universidade, na escola, na família. E a gente vai falar bem do básico, assim, né? Quais são as coisas que você brilha muito, que você é muito bom, que são seus ativos? E quais são as coisas que, às vezes, né, não é o seu maior potencial, não é a coisa que você tem mais naturalmente? Aqui eu sempre falo que a gente tem que ter um nível, entre aspas, higiênico, né? Então, tem que ser o suficiente para conseguir trabalhar ali com todo mundo. Você não precisa focar extremamente, né, nos pontos fortes, nos pontos fracos, né? Então, acho que a gente tenta fazer essa jornada onde ele consiga despertar a autoliderança, a visão dele entender quais são os seus potenciais e depois as skills que são importantes para a organização, muito numa prática de vivência, de exercício e tudo mais. É como fosse um músculo, né? As competências socioemocionais. A gente precisa ir exercitando ao longo do tempo. Carolina, deixa eu aproveitar então que nós estamos nesse campo aqui da nossa conversa no mundo corporativo para trazer a pergunta do Jorge, que é a seguinte: como se habilitar para estas vagas que porventura surjam? A ideia, imagino, dele é saber como se inscrever, por exemplo, na Eureka. Boa, perfeito. Acho que a gente ainda tem um grande desafio, né, de como que a gente consegue fazer com que as vagas de trabalho elas sejam melhor divulgadas, assim, né? Quando a gente vê as pesquisas, os jovens normalmente eles conseguem encontrar vagas de trabalho mais pela indicação de amigos, de familiares e tudo mais. E a Eureka vem para tentar democratizar um pouco mais isso, né? Então, hoje a gente tem a nossa própria plataforma tecnológica, você pode entrar no eureka.me, né? E ali você vai conseguir encontrar todas as vagas de trabalho. E aí, basicamente, né, o que a gente pede é fazer um cadastro para te conhecer um pouco mais, né? Então, eu quero saber um pouquinho sobre o que você já estudou, quais foram outras experiências, não só de trabalho formal, mas também de voluntariado. Todas essas coisas importam. Às vezes, a gente acha, né, que só o trabalho ali que eu tive mais formal é o único importante. Não, você é a somatória, né, das experiências que você teve. Então, é super importante para a gente saber disso. E aí, também, a gente tem um formulário de autodeclaração. Então, também quero saber de onde você parte, né? Então, qual que é o gênero que você se identifica, a orientação sexual, a renda da sua família, né? Qual que foi a sua estrutura? Tudo isso conta, né? Porque o que eu quero olhar muito é o delta, né? Então, de onde você saiu e aonde você chega agora. Então, ali você consegue ter todas as informações, todas as vagas. Semanalmente, quase que semanalmente, a gente sempre está postando coisas novas. Você falou eureka.me. Exatamente, Eureka com C. A gente volta a seguir para a última parte desta entrevista com a Carolina Utimura, CEO da Eureka. Alguns dos destaques e dicas da entrevista, além do vídeo completo, você encontra no meu blog, miltonjung.com.br. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abquim.org.br/reiki. Agora são 8 horas e 40 minutos. Em 13 dias, a cidade de Batatais, no interior paulista, confirmou 689 casos de Covid-19, o que representa 84,5% do total registrado em abril, que teve 815 moradores infectados. Os dados da prefeitura mostram que o mês passado tinha sido o pior da pandemia na cidade, mas a escalada recente e também o esgotamento da capacidade de atendimento na Santa Casa levaram a administração a decretar o fechamento das atividades econômicas. As medidas mais rígidas começaram a valer a zero hora deste sábado, ou seja, já estão em vigor, e vão até a zero hora do dia 31 de maio. Até agora, esse é o confinamento mais longo decretado em uma cidade do estado de São Paulo como medida de enfrentamento ao coronavírus. A secretária municipal de saúde, Bruna Tonelli, disse o seguinte, que os estudos mostram que 20% desses pacientes já confirmados tendem a evoluir pela gravidade e a necessitarem de leitos de internação. E desses, 4 a 5% de leitos de UTI. Isso já foi observado no município de Batatais. Neste momento, por exemplo, a cidade tem 100% da ala Covid-19 ocupada, tanto na enfermaria como na UTI. Nessa sexta-feira, de acordo com informações da secretária, 11 pacientes estavam aguardando no pronto-socorro por um leito de hospital. Um deles na fila de central de regulação de ofertas de serviços de saúde, a CROSS, desde o último domingo. A Santa Casa de Batatais não tem conseguido atender em sua capacidade técnica, humana e de insumos uma maior demanda neste momento. E por isso tem toda essa dificuldade na regulação de casos para hospitais dessa região. Tem municípios aguardando, aliás, tem pacientes aguardando no município por leitos já há mais de uma semana. Na última segunda-feira, o responsável técnico da ala Covid do hospital, Antônio Marcos Barbosa Silva, já havia alertado para a situação dramática na cidade de Batatais, que agora, desde a zero hora deste sábado, está em lockdown. Com Milton Jung. O Mundo Corporativo está conversando com Carolino Timura, CEO da Eureka. Eu tenho aqui uma mensagem da Cintia Elzete, ela está nos acompanhando no Facebook. Ela é professora e ela dá os parabéns a você pela sua trajetória, também pelo trabalho que realiza. E conta uma história interessante aqui que eu queria compartilhar com você. Diz, sou professora de uma faculdade particular em São Paulo, já trabalhamos com a metodologia de ensino ativa 3.0, no qual a teoria é uma pré-aula e na aula trabalhamos estudos de casa e práticas profissionais. De qualquer forma, os jovens que vêm do ensino médio público com dificuldades cognitivas de análise e interpretação. Então, fica difícil desenvolver esse senso crítico, pois o jovem que estudou a vida toda na escola pública e para cursar ensino superior, vai para a faculdade particular. Enfrentamos uma grande barreira. Qual o seu parecer sobre este tema? Pergunta aqui a professora Cintia Elzete. De fato, a gente tem que colocar na balança o quanto que a educação, né, mais básica, mais fundamental, ela interfere totalmente nos próximos anos de formação, de vida, até de ganho de renda das pessoas, assim. Isso é uma realidade dentro do Brasil, né? Eu acho que um ponto muito legal para a gente olhar, que eu acho que é uma responsabilidade não só, né, das instituições de ensino, mas também das empresas e tudo mais, é entender essa diferença. Né? Então, às vezes, a gente vai precisar fazer um processo de ajuda de transição, né? De mudar um pouco o modelo mental que as pessoas têm. Né? E eu traria, e acho que você deve fazer um excelente trabalho nisso, né? De entender mais qual que é o perfil desses estudantes que hoje vocês têm. Né? Então, da onde eles partiram, quais são as principais dificuldades e tudo mais. E a organização, né? As empresas também precisam fazer essa reflexão. E eu traria muito forte de conseguir ajudar esse jovem a trazer exemplos que são mais acessíveis e até mais familiares para eles. Como é quando você senta diante de uma pessoa com mais de 50 anos para negociar? Você encontra barreiras? Legal, acho que essa é uma ótima pergunta, né? Até uma das principais coisas que eu fiz, né, dentro da Eureka, antes de estar na posição de CEO, foi o comercial, né? Então, direto, tinha reuniões ali, desde o RH com C-Levels e tudo mais, né? E, obviamente, eu sei que essa carinha aqui não passa muita experiência, assim, né? Então, acho que o que eu sempre tive foi muita humildade. humildade de entender que, putz, eu tive uma trajetória de uma sequência de privilégios, né, com 26 anos, para conseguir estar nesse papel, né, humildade de saber que eu preciso aprender muita coisa, comer muito arroz com feijão, que eu preciso aprender com essas gerações mais velhas, né, mais experientes. Então, acho que isso sempre trouxe muito. E algo que eu sempre coloquei para mim é que eu vou tentar completar essa falta de experiência com muito estudo, né? Nós estamos falando de coisas muito bacanas e mudanças, mas a gente vê na sua própria carreira, que é nova, que você sofreu grandes barreiras, teve problemas, inclusive por excesso de trabalho. Compartilhe um pouco isso para a gente, porque eu imagino que muitos jovens mesmo devem estar passando por esse tipo de situação, até no momento em que nós estamos vivendo hoje, aí, por esta pandemia. Às vezes a gente coloca essas trajetórias que foram muito íngremes, exponenciais, assim, com muito glamour, assim, né? E eu gosto muito de tentar desglamourizar um pouco a liderança, né? Desglamourizar um pouco aí, para que a gente consiga ser humano, né? E um ponto que para mim é muito essencial é a minha saúde mental, o meu bem-estar, o meu autocuidado. Eu ainda não tinha, né, um nível de maturidade, compreender melhor os meus limites, aonde que eu queria me responsabilizar. Eu tive muito uma trajetória no começo, assim, de trabalho excessivo, né? E acho que a gente ainda glamouriza aquela coisa, né, de, nossa, parei e respondi o último e-mail 00h, 1h da manhã, assim. Hoje eu não quero isso, assim, eu quero ser, sim, super eficiente no meu trabalho, quero entregar bons resultados, mas eu quero me respeitar muito nesse processo, porque o propósito que eu tenho é muito a longo prazo, então eu preciso viver muitos anos aí gerando muito valor, né? Então, tive um episódio muito sério, que eu falo com zero glamour, de um burnout, né? E aquele foi um momento onde eu estava com a balança desequilibrada, assim, né? Estava querendo crescer muito rápido, fazer as coisas, me cobrando muito, mas não cuidando de coisas essenciais, né? Tá certo. Só para fechar aqui essa nossa conversa, o que você vai querer ser quando for grande? Ah, grande? É difícil isso, que eu tenho 1,5 metros, tá? Então eu vou a ter pergunta, que... na verdade, vai, é maldosa. A pergunta é maldosa. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o que, que você traça no seu horizonte? Eu não tenho uma visão, assim, de carreira bem escadinha, sabe? Então, agora que eu sou CEO, o próximo passo é isso, o próximo passo é aquilo. Eu tenho alguns faros, assim, né? O que eu sempre falo é, eu tenho um propósito, né? Hoje, meu propósito, ele está muito ligado a como é que a gente consegue olhar para essas gerações, né? As novas gerações de trabalho, e fazer com que elas tenham quase que o sonho brasileiro, sabe? A gente tem o sonho americano, que é um ethos, né? Um conjunto de crenças que os Estados Unidos têm muito forte ali, que as pessoas conseguem prosperar, independente de onde elas vieram, independente das suas características, né? Então, eu tenho esse sonho muito forte de construir isso dentro do Brasil, né? Eu sei que vai ser através do acesso à educação de qualidade, a abertura de portas, né, dentro das organizações, dentro do empreendedorismo, todos esses quesitos. E, bom, onde tiver espaço, onde tiver o máximo de atuação e resultado que eu possa dar dentro desse propósito, eu tô lá. Tá certo. Carolina, muito obrigado pela gentileza de você ter compartilhado aqui com o pessoal que nos acompanha no mundo corporativo parte dessa sua história, dessa sua carreira, da experiência que você tem nessa relação com outros jovens também. Muito obrigado mesmo, que a gente tenha novas oportunidades de conversar. Até mais. Muito obrigada, Milton. Fico à disposição. Muito obrigado, Carolina Utimura, que é CEO da Eureka, uma empresa que trabalha na seleção para vagas de estágios e trainees e também no desenvolvimento desses profissionais. A Carolina conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado a todos vocês que participaram desse programa, enviando perguntas, fazendo comentários, nos acompanhando. Deixo o convite para você levar esse conhecimento à frente, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, porque esse é o nosso grande objetivo. Colaboraram com este Mundo Corporativo Juliana Prado, Bruno Teixeira, Rafael Furugem, Priscila Gubiotti e Matheus Meirelles. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. É comum usarmos expressões populares com frequência sem nem saber da sua origem. Algumas, inclusive, são tão antigas que até ajudam a contar a história do Brasil. Ao Deus dará é um exemplo disso. Você já falou ou ouviu essa expressão? Ela é usada para se referir a uma situação de perda. Alguém que gastou tudo que tinha e ficou sem nada está ao Deus dará. Essa expressão é brasileira e surgiu no século XVII, no Recife. Naquela época, quando faltava mercadoria no comércio de Manuel Álvares, ele dizia Deus dará. Era Manuel quem abastecia os soldados portugueses nas batalhas contra os holandeses. De tanto repetir Deus dará, a frase se tornou popular. Além disso, foi incorporado ao sobrenome da família de Manuel. Os descendentes dele são Álvares Deus dará. Para mais informações, acesse museudalinguaportuguesa.org.br. Apoio CBN. Acompanhe os destaques do repórter CBN, mesmo nos momentos de ouvir música. O podcast com as principais notícias do Brasil e do mundo está no caminho diário do Spotify. Acompanhe a playlist sem deixar de ficar bem informado. É hora de dizer vacina sim. Quando for a sua vez, vá até lá, levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim. Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. E mesmo depois de se vacinar, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. A CBN apoia Vacina Sim, uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. Você compra um produto pensando no propósito que aquela marca gera na sociedade? As marcas vêm entendendo que elas valem mais pela imagem que elas geram do que pelo seu próprio produto. Ainda mais num mundo muito mais globalizado, onde qualquer um com celular tem acesso a tudo. Você não quer ver uma baleia morta numa praia e no estômago da baleia tá cheio de latinha de Coca-Cola. Isso vai causar um problema sistêmico para a organização e de imagem muito grande. No novo episódio do CBN Professional, eu, Juliana Prado e o Tomás Gomes, conversamos com Ricardo Podival, sócio fundador do Cívico. Ouça o podcast CBN Professional, que é uma parceria da CBN com a HSM e já está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. CBN. Agora são 8 horas e 53 minutos. A reportagem da CBN continua no Hospital Sírio-Libanês, onde está internado o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. Marcela Marcos. Cássia, a expectativa é grande aqui na entrada principal da unidade do Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista. A expectativa por uma atualização, por mais informações sobre o estado de saúde do prefeito licenciado Bruno Covas. Ele que ontem à noite teve um boletim médico divulgado, dizendo que o quadro de saúde era irreversível. Os colegas da imprensa, inclusive, estão reunidos aqui na porta, profissionais de diversos veículos. Bruno Covas, ele foi diagnosticado em 2019 com um câncer na transição entre o estômago e o esôfago. Na região da cárdia, ele está sendo medicado com sedativos e analgésicos. Ele foi internado pela última vez no dia 2 de maio, quando fez o pedido de afastamento do cargo por 30 dias para se dedicar exclusivamente ao tratamento. Ele chegou a ser transferido para a UTI, chegou a ser entubado para conter um sangramento na região do estômago logo após a internação e vinha sendo tratado com esse sangramento por meio de radioterapia. E na terça-feira passada, os médicos retiraram a ventilação mecânica e o transferiram para a unidade de terapia semi-intensiva, onde seguia até então. Cássia. Muito obrigada, Marcela. Continuamos em contato com a Marcela Marques ao longo de toda a programação da CBN. E seguimos com informações da reportagem em São Paulo, agora com a Vitória Bel. Bom dia, Vitória. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. E em meio a esse quadro de saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, o prefeito em exercício da cidade, Ricardo Nunes, manteve a agenda de eventos do dia. Covas, como a Marcela Marcos diz, que trata de um câncer desde 2019, já tem um quadro clínico considerado irreversível, de acordo com o boletim médico. O Ricardo Nunes esteve em um dos postos de vacinação contra a gripe na capital paulista nesta manhã e, questionado pela imprensa sobre o estado de saúde de Covas, Ricardo Nunes disse que a melhor homenagem ao prefeito é continuar trabalhando. Acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer ao prefeito Bruno Covas é continuar cuidando da população, é o que ele sempre nos orientou, é o que ele sempre cobrou da gente, mesmo agora quando ele teve essa última internação, de que a cidade não parasse, que cuidasse das pessoas. Ele estava sempre cobrando de toda a nossa equipe. O que a gente tem de informação é aquele boletim de ontem à noite ainda, né, onde ele está sedado, está com a família, e não existe nenhuma alteração, até pelo menos o momento que eu acabei de descer do carro aqui minutos atrás, com relação à alteração daquele boletim. E o secretário de Educação, Fernando Padula, também esteve presente aqui e disse que Covas ficaria bravo se os compromissos fossem cancelados. Esse ano completa 30 anos que eu conheço o Bruno. E tenho certeza que ele ficaria muito bravo com a gente se a gente cancelasse essa agenda. Obrigado. Já o secretário de Saúde, Edson Aparecido, reforçou o discurso e lembrou que Covas sempre seguiu trabalhando. Bruno enfrentou a pandemia, enfrentou a doença, né? Enfrentou uma campanha eleitoral de forma de cabeça erguida, né? Então acho que a melhor homenagem que a gente pode fazer a ele, exatamente, e ele quer que seja dessa maneira, é trabalhando, é cuidando bem da população da nossa cidade. Os secretários e o prefeito em exercício, inclusive, estavam visivelmente emocionados com essa situação do prefeito Bruno Covas. O prefeito Ricardo Nunes disse que falou pela última vez com Bruno Covas nesta sexta-feira por telefone. Cássia. Muito obrigada. Estas foram as informações da Vitória Bel aqui em São Paulo. E com estas informações nós vamos encerrando esta edição do Jornal da CBN. Edição deste sábado, 15 de maio. de 2021. Seguiremos acompanhando atentos qualquer nova notícia em relação ao estado de saúde do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas. O Jornal da CBN de hoje teve a produção da Gabriela Rangel e os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Apresentação, Cássia Godoy. Um ótimo dia a todos. CBN. Sábado, 15 de maio de 2020. Mais de 1.140 cidades brasileiras estão sem estoque para aplicar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Outras 322 não têm imunizações para a primeira aplicação. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios indica que a Coronavac é a vacina esperada por 92% das prefeituras. O levantamento consultou a situação de mais de 3 mil cidades entre segunda e quinta-feira. Um caminhão que transportava vacinas da Pfizer contra o coronavírus ficou preso num alagamento no Recife. Segundo o governo, mais de 5 mil doses seriam enviadas por avião para a cidade de Petrolina para a imunização de mulheres grávidas e que deram à luz recentemente. A distribuição da vacina sofreu atraso e deverá ser concluída amanhã. A Procuradoria-Geral da República reiterou a manifestação contrária ao acordo de colaboração do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com a Polícia Federal. O posicionamento foi enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal e contesta a homologação do acordo assinado entre as duas partes. A PGR reforçou que Sérgio Cabral dá mostras de falta de boa-fé e de lealdade ao apresentar novos relatos. O ex-governador do Rio foi preso na Operação Lava Jato. O Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1 foi cancelado 2 semanas depois de ser anunciado para substituir o do Canadá. Agora, os chefes da categoria anunciaram que a data será preenchida com uma corrida na Áustria, uma segunda corrida no país. A mudança foi adotada devido aos protocolos contra o coronavírus. No horário de Brasília, 9 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O mundo em meia hora. Apresentação, Fernando Andrade. No Mundo em Meia Hora deste sábado, nós vamos falar sobre o conflito entre Israel e a Palestina, conflitos também na Colômbia e as eleições no Chile para saber quem vai redigir uma nova Constituição. Comigo em Nova York, Guga Chakra. Bom dia, Guga. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Ariel. Ariel Palacio, diretamente da Argentina. Ariel, bom dia. Como estão? Bom dia a todos. Ariel, desculpa, Guga, vou começar com você para falar sobre o conflito entre Israel e a Palestina. No programa anterior a gente já falava um pouquinho sobre isso, nessa semana ganhou uma proporção bem maior. Mas vamos explicar aqui o que tem de novo agora.